Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, o último domingo do mês de fevereiro, nós pedimos desculpas por não apresentarmos o programa Vivência Espírita domingo passado, porque houve problema com o nosso querido amigo Rodrigo Costa, que estava lá no litoral e não pôde subir a serra. Então, nós pedimos desculpas e foi o primeiro programa que não tivemos por completo aqui em 19 anos, né? Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar. Se agradecemos Centros Espíritas a AME, ao Anjo Ismael, Caminho, ao Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado é o nosso grande amigo Hélio Ribeiro, né? E o tema que ele vai desenvolver hoje é a mediunidade do dia a dia. Olha, o tema é muito sugestivo, né? Mediunidade do dia a dia. Então, é bom fazer aquelas perguntas que vocês têm vontade de fazer, né? E a mediunidade é um tema sugestivo para se fazer perguntas. O que, que acontece, né? O espírito entra no corpo da gente quando a gente recebe o espírito, né? Porque todo mundo fala, você foi incorporado, então de repente a gente pensa que o espírito entra no corpo da gente. Então, e como é que, se o espírito entra no corpo, como é que a gente tira ele depois, né? Também, né? Tem todas essas coisas aí para perguntar e muito mais. O Hélio tem muita experiência dentro das câmaras mediúnicas também com esse trabalho aí há muitos anos. E aí, Rodrigo? Bom dia, boa tarde. Boa noite, queridos vivencianos. Estava comentando aqui fora do programa que o programa passado foi o pior programa que a gente teve, só porque não veio o Jorge, nem eu. No caso, não veio nenhum dos outros também, né? Porque eles não apareceram aqui. Então, para todos os efeitos, não veio ninguém, né? O Jorge estava. Mas não apareceram no ar. Então, se não apareceram, é porque não estava no programa. Né? Mas tivemos notícia que o Rodrigo só poderia estar aqui às 9h30 da manhã. Então, não, isso talvez ainda, né? Talvez, porque eu cheguei 5h40 da manhã na serra e já estava fechada. E aí estava aquele operação comboio, né? Subindo e descendo pelo mesmo lugar, né? Porque houve 10 deslizamentos lá no litoral norte. Então, aproveitando o ensejo, né? Falando sobre isso, o Paulo de Tarso está fazendo uma campanha para ajudar lá em São Sebastião todas as famílias que estão precisando de água nesse momento. A gente publicou aqui no nosso WhatsApp, mas vocês podem entrar aí em contato com a Fraternidade Paulo de Tarso, que é um ponto de coleta de água mineral para a população lá de São Sebastião. E a colmeia também está recebendo também doações lá para Caraguatatuba. Legal, lá para São Sebastião, né? Também. São Sebastião. E a fraternidade fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, Vila Ema. São José dos Campos, tá? Então, se vocês quiserem, é só colocar aí no Google Maps aí, Fraternidade Paulo de Tarso, e levar a água lá que eles estão coletando. É a Renata Baruel, e o telefone dela, o WhatsApp dela é 12 99794 9596. Vou repetir, 12 99794 9596, para poder conversar com ela lá, para combinar de levar a água lá no Paulo de Tarso ou na colmeia, para poder ajudar lá o pessoal de São Sebastião, que houve muitos, em São Sebastião teve muitos mais casos de isolamento do que em Caraguá, a serra, que aí possibilitou de subir para o programa passado. Mas o Thiago, que ia fazer o programa, vai estar com a gente, que dias? Domingo que vem ele estará com a gente falando sobre anjos das ruas. Bacana. Então aí, vamos aproveitar. É, já quero agradecer as rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que estão conectadas conosco. A gente tem aqui também ligados, assistindo a gente no YouTube da Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, Campo Grande, a TV Espaço Espírita de Barra Velha, e a gente também está no Twitch do Vivência Espírita e no YouTube do Vivência Espírita. A gente já tem bastante gente participando, a gente vai comentando durante o programa a participação de todos vocês. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Rui Benvaroto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de minutos de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 49. Os momentos são chegados da grande transformação. Escute a voz que te chama com toda a tua atenção. A boa nova do Cristo é o padrão de moral e é o caminho, é a luz que nos protege do mal. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando profundamente, tirando de nossa mente todos os pensamentos e problemas cotidianos, fazendo religar espiritual junto a esses irmãos de luz que estão conosco nessa manhã abençoada de domingo, acalmando os nossos corações e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por o que somos, e pela oportunidade que temos nesta manhã, ao receber o nosso querido irmão Hélio Ribeiro, esposo de nossa amiga Ludmila, que é o fundador da Casa da Prece em Jacareí, fundo e presidente, que vem nos falar sobre a mediunidade no dia a dia. Vamos envolvê-lo com muito carinho para que ele possa, os questionamentos que virão pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram hoje. Agradecidos, nós vamos pedindo licença ao Pai para iniciarmos o programa de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, do seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a mediunidade do dia a dia. E nós estamos contando aqui com a sósia do Maurício de Souza, o Hélio Ribeiro, também xará do grande Hélio Ribeiro da Rádio Bandeirantes, que era famoso, fundador do Grupo Espírita Casa da Prece. Bom dia, Hélio. É um grande prazer que nós estamos recebendo você aqui no nosso estúdio, Chico Xavier, e vamos falar um pouco da mediunidade dia a dia, que para muitos espíritas ainda é tabu, né? Com certeza. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, Carlinhos, Sebastião lá fora, e também os meus amigos lá de Jacareí, da grande Jacareí, né, que estão nos ouvindo. E que é só para mim não esquecer, né? Amanhã a gente recomeça o curso da Casa da Prece de Mediunidade. O curso de Mediunidade. Né? É, nós temos o curso só... lá. Eu estava falando do curso que reinicia amanhã na Casa da Prece, né? O curso de Mediunidade. É um trabalho que a gente faz já há alguns anos e com vários trabalhadores na nossa casa formados lá no curso de mediunidade nosso. Né? Quanto tempo demora esse curso? Esse curso é um ano. Um ano. Um ano. Com teoria e prática mediúnica. Né? E ao final dele, é o que a gente sempre diz no curso ao longo do tempo dele, que às vezes as pessoas têm receio de fazer o curso e depois ter que trabalhar. Sim. Na casa espírita. Nós deixamos isso muito claro, que o curso de mediunidade independe se a pessoa vai ou não trabalhar na doutrina espírita. Porque, de repente, ela não tem afinidade, mas faz o curso para que ela saiba realmente o que acontece com ela no dia a dia e com as outras pessoas que cercam a gente na sociedade, né? Não, e até para quando for inquirido, for perguntado sobre mediunidade, ela saiba responder com um certo conhecimento, porque a gente vê que muitas pessoas chutam, né? Exatamente. Falam uma série de coisas, leem romance, tem alguns trabalhos, participa de algum trabalho e já acha que já conhece a mediunidade, mas a mediunidade é muito mais complexo, né? Mais profundo, e nós identificamos isso no atendimento fraterno. Quantas pessoas nos procuram e falam barbaridades a respeito. Perguntam, porque eu ouvi o fulano falar que acontece isso, que se não se desenvolver a pessoa vai ser castigada, enfim, vai ficar louco, vai ficar perturbada, enfim, essas coisas aparecem lá no atendimento fraterno, né? Pessoas que pegam, às vezes, do evangelho, mensagens do evangelho e desvirtuam. Principalmente, né? No Deuteronômio 18, onde diz que fica proibido as pessoas de frequentar. Tem alguns que dizem que frequentar centro espírita, isso na época de Moisés. Pois é, não existia nada não disso, existia, né? E proibido, inclusive, de falar com os mortos. É. Nós, a gente esclarece que a gente não fala com os mortos, a gente fala com os vivos, né? Morto é o do cadáver que está ali, né? Mas, então, essas perguntas sempre aparecem lá e a gente tem a preocupação de esclarecer, né? Não, e depois tem outra, né, Hélio? Tem pessoas que fazem o curso, já dei, eu acho que uns 15 cursos de mediunidade. Se você pegar 15 alunos, no máximo 5 serão aqueles que darão passividade. Perfeito. O resto será aquele que nós chamamos, até brincamos que chamamos de médio tijolo, porque é aquele que não percebe nada, não vê nada, não sente nada, mas é o mais importante para dar sustentação. Perfeitamente. Isso a gente fala no curso, comenta, explica como é que isso funciona, né? E muitos deles são realmente essenciais no trabalho da mediunidade, principalmente dentro das câmaras de desobsessão, né? Não, e depois, no centro espírita, não é só a mediunidade que tem, né? Claro. Quer dizer, eu vejo a nossa casa lá, o Paulo de Tarso, nós temos quase 180 pessoas que trabalham lá. Se tiver uns 50 que são médios de psicofonia, é muito. É muito. É isso aí. E então, essa confusão que as pessoas fazem acerca da mediunidade, porque, como a gente sabe, todos são médiums, maior, menor grau, e todas as religiões também têm os médiums. Tratam de forma diferente, porém, na doutrina espírita, nós damos uma abrangência maior a isso pela importância que ela tem, né? No dia a dia, inclusive, né? Nas famílias e etc. É porque tem um livro, eu não sei se é no Domínio da Mediunidade, que André Luiz fala que todos nós somos médiuns. Então é perguntado, mas o que é ser médium? Ser médium, um bom pai, um bom marido, um bom patrão, um bom empregado, tudo isso é exercer a mediunidade. Um, né? Bom cidadão, né? Inclusive, sim, um bom cristão também, que se confunde com o bom espírito também, né? Aí é no sentido filosófico, né? Exato. Que estão falando. Agora, no sentido literal mesmo, todos nós somos mais ou menos médios. Isso aí é. Agora, tem os médios ostensivos, que são aqueles médios que vieram de tarefa para fazer algum tipo de trabalho, e o resto. O resto, todos são médios. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, você vê a sua mediunidade. Se você pensa e alguma coisa acontece, se você tem uma intuição que algo vai acontecer, ou você vai encontrar com alguém, né? Ou sonhos. Alguma coisa que. Tudo isso é mediunidade. Eu, agora, é que a gente acha que nós não somos médios, todo mundo, mas não, todas as pessoas são médios. Então, se nós somos corpo e espírito, isso já prova que nós somos médios, porque se você tem espírito, com certeza você tem contato com outros espíritos. O sonho é uma grande prova disso, o sonho Exatamente. Não deixa de ser mediunidade também. Sim. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. Todos somos mais ou menos médios. É o que está no livro dos Espíritos, Exatamente. É o que está no livro dos médios. Está lá, todos somos mais ou menos médios. Uns mais, outros menos. E aqueles bem acentuados que são os médios ostensivos, que são médios que incorporam, que têm evidência mesmo clara, clara evidência, né? Psicografia. Então, esses são os de tarefa, né? Que a gente considera, quando vai falar de médios mesmo, a gente está se referindo a esses. Mas é bom que fique claro que todos nós somos. E tem muitos médios ostensivos que sofrem muito com a mediunidade, né? Exatamente. Ele precisa ser orientado, encaminhado. Por isso que nós temos os cursos de médios para orientar esses médios ostensivos. É exatamente. Isso é isso mesmo. E as casas espíritas tem se aprimorado nisso. A gente tem acompanhado, assim, das casas que a gente mantém relações mais próximas, né? Todos têm aprimorado isso, porque realmente é uma preocupação futura das casas espíritas, né? Quem vai nos suceder na tarefa da mediúnica da casa espírita, né? Porque a gente tem visto, ontem, por exemplo, estive na mocidade lá do Paulo Ortiz, levando o André e a Yasmin, que está com a gente agora lá, né? O nosso sobrinho que você conhece. Quem? A Yasmin. A Yasmin? É, ela agora definitivamente está morando com a gente em Jacareí, sabe? Então nós fomos levá-los lá e assistimos a aula junto com eles, para eles se integrarem. Então os meninos, né? Eu chamo de criança ainda, de 15 anos para baixo, tem essa preocupação já também. Lá a gente viu a menina falando que a mãe dela escuta isso, escuta aquilo, como é que ela faz, querendo uma orientação, né, a respeito disso. Então as casas têm se preocupado em formar médiuns futuros, porque na nossa casa, por exemplo, a faixa etária do pessoal que trabalha na casa lá, exceto um menino chamado Luan, que faz medicina aqui, que trabalha conosco na Câmara de Passes. Exceto ele, o resto está na faixa de 50 anos. E agora? E daqui a pouco? O que, que vai acontecer? Apesar de muitos progressistas dizerem que daqui a pouco não vai precisar mediunidade mais, essa interação vai ser espontânea. Mas quanto tempo vai demorar isso? A Terra está passando por essa etapa, né, de purificação aqui, mas isso vai demorar muito tempo ainda, não é? É só olhar para trás e ver que de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui na Terra, para cá, aquela região lá do Oriente não mudou quase nada. Sim. Ainda tem lá condenações por juízo, por apedrejamento até os dias de hoje. Então, quanto tempo vai levar para a Terra entrar nessa fase da regeneração, né? Então, ainda precisamos dos médiuns, muito ainda. E quanto tempo vai demorar isso? Não sabemos, né? E nós lá no Podcast nós fazemos muito socorro para jovens. Que jovens que não tá bom daqui de uma hora para outra, ele já está falando em outras línguas, está com os olhos esbugalhados, está sentindo mal, está uma série de coisas que a gente fala, você tem que estudar, né? A mediunidade aí. E fazer. Nós temos um menino de 17, 18 anos, que ele. Nós falamos, você é médium, você precisa tomar cuidado, você não pode ir em qualquer ambiente, você precisa selecionar os ambientes. Mas ele gostava de balada. De balada. Chegava, ele ia na balada no sábado, na segunda-feira ele vinha pedir socorro para a gente lá na casa, porque ele não estava enxergando nada. E a gente fazia o socorro, ele saía lá enxergando tudo e falando, e prometendo, não vou mais fazer nada disso. Passávamos 4 meses, lá estava ele de novo, lá pedindo socorro, né? Exatamente. É aquilo que nós estamos falando aqui de mediunidade no dia a dia, né? Então, as pessoas são médiums, conforme nós falamos aqui, às vezes não têm essa orientação. Sim. Né? E lá no passado, mais passado aí, essas pessoas eram internadas nos sanatórios, nós falamos disso aqui há pouco tempo, lá de Barbacena, o Jorge lembrou. Quantas pessoas morreram porque não tinha ainda essa vivência que nós temos hoje do espiritismo. Então, nós espíritas somos responsáveis também por isso, né? Estamos aqui na Terra a trabalho e para servir para essas pessoas, ajudar essas pessoas que às vezes estão envolvidas nisso e não se dá conta do que está acontecendo com elas, né? Então, eu trabalhei durante 6 anos com mediunidade lá no Hospital de Doenças Mentais Francisca Júlia. E ali, muitos deles têm problemas de envolvimento espiritual, mas muitos são realmente doentes mentais. Orgânico, né? Já está na... Tá. Mas a gente via como melhorava aquelas pessoas que tinham problema com envolvimento espiritual através dos tratamentos que nós fazíamos lá, né? Com certeza. Ô, Rui, e acontecia muito também, a pessoa, você chegava lá, você via ela como um doente mental, mas ela tinha ficado doente mental lá, porque quando ela chegou realmente era mediunidade. É. Mas você lembra, na década de 60, até na década de 60, para a década de 70... Era choque elétrico. Chegou lá, a pessoa tivesse uma alteração, era choque elétrico. Quem que não ficava louco com aquilo lá? Com sessão de choque elétrico, com sessão tudo. Até fazer era tortura mesmo que fazia com as pessoas. Quer dizer, quem chegava lá que não era louco, ficava. Então, até a irmã do grande presidente John Fitzgerald Kennedy, ela sofreu operação de lobotomia, que era exatamente um trabalho para mexer no cérebro da pessoa para ela voltar a ser normal. E ela acabou desencarnando sem voltar ao normal. Né? Tem a gente está falando aqui lá no Hospital de Barbacena, morreu 60 mil pessoas. É 60 mil. O Holocausto Brasileiro, que é um filme, o livro da Arbex, não sei se é Daniela Arbex, o nome dela. O nome do livro, Holocausto Brasileiro, é um livro emocionante, mas é um livro história, não é livro de ficção, não. É um livro real. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver a barbaridade que era o tratamento com os doentes mentais, entre aspas, né, que não eram todos, e o tratamento que dava não só lá, como em qualquer outro manicômio que existia no Brasil. A gente vê que não era isso hoje. Hoje a gente enxerga claramente que era mediunidade. Por quê? Basta você ir nos manicômios. Quantos manicômios fecharam? Pois é. Porque não era... E se a pessoa for esquizofrênica, tiver um problema grave de esquizofrenia, ela tem que ser internada. Então, isso é um problema mental. São pouquíssimos que estão... Se a gente for hoje nos manicômios, chega lá, está cheio de gente que usa droga e é alcoólatra, certo? É essas pessoas que são internadas para desintoxicar. Fica lá um mês, 60 dias e libera a pessoa. Porque doente mental mesmo são pouquíssimos. E hoje em dia, o que o governo fez? A coisa mais legal do mundo, que eu acho. Quem tem que cuidar desse pessoal que está com algum problema assim é a família. Não tem que ficar lá internado, né? Então, a pessoa tinha depressão, era internada. A pessoa tinha síndrome do pânico, era internada. Qualquer síndrome que tem hoje aí, vê que a pessoa era autista, era internada. Internado, né? Então, você vê que era poucos eram realmente doentes mentais. O resto, eles tornavam doentes mentais. Exatamente. Eu tenho uma história interessante do meu irmão. Meu irmão é alcoólatra, né? Hoje ele está internado já e por várias vezes nós internamos ele em clínicas de tratamento para alcoólatra. E lá em Lavras, lá no sul de Minas, tem um hospital que tem o tratamento para alcoólatra, mas tem também para saúde mental. E a prefeitura recolhia as pessoas na cidade e nós resolvemos, a minha irmã lá, resolveu mandar meu irmão para lá. E ele foi. E quando chegou lá na triagem, eles acharam que ele era... tinha problema mental. E colocou ele nos quartos com as pessoas internadas ali, mas sanidade zero. E ele, o enfermeiro ia lá e ele falava, mas eu não sou, não tem problema mental. Não, mas toda pessoa que tem fala que não tem. E foi assim durante uma semana, até que meu pai foi lá e precisou da minha autorização, que eu tinha para liberar ele. E ele, convivendo com aquele povo... Os caras defecavam e comiam. Isso 15 anos atrás. E ele ficou desesperado. Ele falou assim, eu vou morrer aqui dentro, né? Se alguém me tirar daqui, eu vou morrer aqui dentro. Ele disse que o susto foi tão grande que ele saiu e falou, não bebo nunca mais. Nunca na vida. Mais. É. Só daqui a um tempo. O Paulo Coelho, o grande jornalista Paulo Coelho, ele tem mediunidade, mas ele era considerado louco, né? Tanto é que tem aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, que ele mostra o que o pai dele achava que ele era doidão e colocava ele... E não era, né? Quer dizer, hoje é um fenômeno de venda de livros. Você vê que o limiar da loucura para a genialidade está muito pequeno, né? Estreito, né? A linha é muito tênue. A linha é tênue. Então, as casas espíritas têm esse papel, conforme a gente falava, né? De orientação das pessoas, né? Manter um diálogo mais aberto, porque mistificaram muito a doutrina espírita, né? Que faz isso, que faz aquilo. Aliás, algumas pessoas vão para ver fenômenos, né? Elas não querem... Quando você fala em reforma íntima, então, a pessoa some do centro espírita. Cara, você não pode fazer a mesma coisa que você está fazendo agora, a gente orienta... Ah, não, mas a pessoa quer um milagre, quer que você resolva o problema dele, e não ele, né? E quando a gente fala, então, que o problema dele é ele mesmo que vai resolver, aí, se você não esclarecer muito bem isso, a pessoa desaparece. Não, eu prefiro pagar não sei aonde lá, que lá eles fazem o trabalho pra gente, né? E nós fazíamos muito socorro aqui nas casas das pessoas. E, pô, nós paramos, né? Porque chegamos à conclusão que... É muito cômodo a pessoa falar, eu estou com um problema, vem aqui na minha casa. A gente ia lá, o que acontece? A gente sentia dificuldade porque as pessoas, muito pouco, não acreditavam naquilo que nós estávamos fazendo. Aí chegamos e falamos, vamos parar, porque se o pessoal quiser ser socorrido, que vá no centro espírita. Sim, né? Procure. É, a Ludmila que é mais severa, né? Eu sou mais mole para eles, a pessoa pede, eu vou na casa fazer o evangelho. Mas a Ludmila fala assim, se a pessoa estiver precisando mesmo, Hélio, ela vai lá na casa. Ela vai lá procurar, porque quem está precisando de ajuda tem que ir atrás da ajuda, e não a gente. Ela falou assim, Jesus levantava a mão e falava, pessoal, quem quer ser curado, vem aqui. Ele fazia isso? Não. As pessoas que chamavam ele, né, pedia para ele que queria ser curado, e mesmo assim ele ainda perguntava, o que você quer que eu faça para você? Porque tem pessoas que não querem ser curado. É, e vai e não peca mais. Exatamente. Então... tem uma responsabilidade da pessoa. Sim. Que está sendo curada ali, que está recebendo ajuda, né? Porque senão ela continua exatamente igual. E ela está certíssima, Ludmila. Eu concordo em gênero, número e grau com ela. Sabe? Porque é igual hoje. Por exemplo, nós tivemos um benefício sim, nessa pandemia, que foi começar a fazer os trabalhos online. Né? Agora, o trabalho online parece estar tão banal que tem gente fazendo desobsessão online. Não, é, entendeu? Pô, onde é que você já se viu você fazer desobsessão online? Né? Que isso, rapaz, não tem sentido nenhum. Por isso que tem certos trabalhos, você faz um evangelho, você faz essas coisas, que beleza, as pessoas estão longe de tudo. Mas aí criaram a mania de querer resolver tudo online. Tudo online. Aí sumiram da casa espírita, não vão na casa espírita, porque acho que tem que ser online. Tem que ser tudo por correspondência, tem que ser tudo. Tem uns trabalhos que tem que ser por correspondência. Como você faz o trabalho de cura lá do Edson Barbosa. Poxa vida, ele atende tantas pessoas do Brasil todo à distância. Sim. É muito legal. A pessoa manda a carta para lá, manda o e-mail para lá, eles colocam, aí tem a visitação espiritual, tem essas coisas tudo. Então... está ajudando demais. Então, a pessoa que está lá no outro lado do país, ela não está sendo cômoda. Ela não tem condições de vir. Perfeitamente. Né? Agora, pô, outros tipos de trabalho não tem. Tem que ser presencial mesmo. Às vezes na própria cidade, né, Jorge? Hã? A pessoa pede, mora ali. É, ali. Quer ir. Não tem coragem de ir na... Eu via nas cartas consoladoras que a Fernanda fazia, gente daí de Jacareí mesmo, gente de São José estava ali pedindo. E hoje em dia é muita gente da mesma cidade colocando, pois só é. Que ela parou de fazer. E foi a espiritualidade que chegou. Orientou. E falou para ela, Fernanda, pode parar, acabou. Nós fizemos enquanto necessitava de fazer online. Agora volta para casa. Quer receber carta? Vai lá e pede a carta. Claro. Vai na casa. Claro. E tinha muitos que mandavam o papelzinho para a gente fazer socorro. Eu falei, por que essa pessoa não vem? Ah, não, ele tem vergonha. É. Ah, não, ele é da sociedade. É. Ele é um médico, é uma pessoa proeminente aqui na cidade. Eu falei, ah, é? Então vamos cortar. Se ele quiser, ele que vem aqui. Aí vem, viu, Rui? Aí vem a mediunidade do dia a dia. É, né? Exatamente. Exemplo, nós temos o trabalho lá na AME de desobsessão no sábado de manhã. Nós atendemos uma pessoa que a mãe pediu. A mãe pediu problema de alcoolismo, uhum. Tudo. E nós fizemos o trabalho na Câmara de Desobsessão, e na hora que abriu a ficha do rapaz, ó, espírito de tudo quanto é lado, brigando e falando grosso, e porque pô, o problema de um alcoólatra, a obsessão é claro, direto mesmo em cima. Ótimo, né? E aí nós conseguimos afastar alguns espíritos, tudo, tal. Aí falou, vamos passar essa ficha mais uma vez, mais uma semana, vamos passar mais uma semana. Quando abriu a ficha, na outra semana, o mentor do trabalho, pode parar. Não vai fazer... Nunca tinha acontecido isso com a gente, o mentor do trabalho chegar e mandar parar, não fazer. Pô, mas cadê a caridade? Ele falou, é o seguinte, vocês estão aqui fazendo trabalho para ele, está cheio de gente precisando de trabalho, ele está lá no bar agora enchendo a cara. Pronto, é. Então não vai fazer o trabalho, não vai fazer. Ou ele quer ser curado, ou ele quer beber cachaça. Se ele quer beber cachaça, deixa ele beber é cachaça. É problema dele, né? É. Mandamos um recado para ele, o homem quase morre de susto lá, porque realmente ele estava naquela hora tomando cachaça, né? Aí, tanto que depois pediram de novo para passar tudo, ele parou de beber, parou tudo. É, foi o trabalho? Não, talvez até tenha sido susto, né? Então, que fez ele acontecer. Mas é isso que acontece. É a mudança, né, Jorge? A mudança da pessoa, né? Mas faz parte do tratamento. Até negação, até você negar, é um ato de caridade. De caridade. Para a pessoa sentir o peso disso, que... né? Carlinhos, ia falar, Carlinhos. Não, Jorge, você estava comentando sobre fazer o trabalho virtual, né? Fazer um trabalho de socorro virtual. Aí a pessoa incorpora na casa, começa a quebrar tudo, arrebentar tudo, e como é que você atende a pessoa à distância? Pois é. Aí o médico vai fazer igual o computador do Rodrigo, vai começar a travar, vai começar... Vai picotar tudo. Picotar. Vai começar a ir mais, sumir, vai começar tudo isso. Sacanagem, né? Aí. Não. A semana passada, uma senhora me ligou, falando, Rui, minha filha está quebrando tudo aqui em casa, ela tem 34 anos, quer se matar. Eu falei, olha, pode deixar que eu vou colocar o nome dela para vibração, mas leve a sua filha lá no CVV, que lá é o plantão da saúde mental. Passadas umas 3 horas, ela voltou a me ligar. O senhor salvou a minha vida. Eu falei, eu não salvei coisa nenhuma. Mas eu levei lá, eles medicaram, quer dizer, ela não queria ir, mas só conversei com o senhor. Depois de uns 40 minutos, ela topou ir na saúde mental. Foi lá, foi tratada, foi medicada e está muito bem, está tranquila. Mas o senhor continua fazendo socorro para ela lá. Não, vou continuar. Mas só para corrigir, não é CVV, não, é outro nome, né? Você falou CVV. Centro de Valorização da Vida? Não, é Francisca Júlia. Não, é Francisca Júlia. Ah, tá. Agora está CVV Francisca Júlia. Tá bom. Ah, tá certo. Que é hospital, né? Uhum. Hospital... onde nós trabalhamos lá durante seis anos, e a gente vê que a grande maioria com problemas espirituais está fora lá do hospital. Rui, foi criada uma sala lá para a saúde mental, onde era a recepção, foi criada para a saúde mental da prefeitura. Então, é o pronto-socorro mental aqui em São José de Saúde Mental, é lá. 24 horas. Eu estava numa visita lá, na ala lá do SUS, né? Que é a ala que os internados acabam. Muita gente acaba, os familiares deixam lá e ele acaba vivendo lá, morando lá. E aí eu perguntei pro entrevistado, não, mas você tá aqui e tal? Aí ele fala, não, eu tô aqui porque eu esfaquei, não sei quem, não sei o que lá. Aí eu falei, mas assim, aí ele, eu ouvi vozes falando pra eu esfaquear, eu fui lá e esfaquei. Aí eu perguntei, você não tá ouvindo essas vozes agora não, né? Aí ele, não, não. Quando nós começamos, isso é quase há 30 anos atrás, quando nós começamos com o pronto-socorro, com o socorro lá na Francisca Júlia, aquilo saía 7, 8 pessoas por mês, recebiam alta. E lá tem 170 pessoas lá no hospital. Quando nós começamos, saía 7, 8 pessoas por semana. Diminuiu o consumo de remédio, nós trabalhando no passe todo sábado, no sábado nós íamos lá, e na quarta-feira tinha o trabalho de obsessão. Então, quando começou a diminuir muito o consumo de remédios, e outra, você ia lá, você encontrava cara nu, andando para baixo, para cima, pessoas pegava, fazia cocô, jogava em cima da mesa onde ele comia, era terrível. Hoje não acontece mais nada disso por causa do tratamento espiritual que é feito lá na Francisca Júlia. Mas não é todo mundo que tem coragem de trabalhar lá, né? Uhum. Tá? É meio complicado mesmo, né? A gente está falando aqui de coisas já dentro de hospitais, isso aí. Agora, no centro espírita, no dia a dia, de vez em quando acontece uma coisa assim meio fora do normal também? Acontece bastante, viu, Jorge? Uhum. Eu diria que acontece bastante. Pessoas, igual o Rui falou, jovens, uhum, com nessa faixa etária aí dos 15 aos 18, até 20 anos, que têm mediunidade, a gente identifica isso neles, tem uma tendência muito grande a se martirizar, alguns cortam pulso, cortam o braço, enfim, e aparecem lá na casa. E quando a gente conversa com eles, tentando identificar qual é a causa disso, tem uma família boa por trás, tem pessoas boas, estudam em boas escolas, tudo isso. E nos leva a crer que estão sendo obsidiadas por alguém, por uma entidade perversa, sim, só que às vezes a família não crê dessa forma, mas vai no centro espírita. Quando a gente fala, olha, a mudança, o tratamento, é um tratamento sistemático e rigoroso para isso. Ah, mas tem que vir quantas vezes aqui na casa? É a pergunta que eu mais escuto. Mas quantas vezes eu tenho que vir? Quantas vezes for necessária? Ah, mas não é numa sessão, você não... Cara, se você está com um obsessor aqui há tanto tempo, como é que nós vamos pegar esse obsessor e falar para ele que tá tudo, porque se você, o obsessor tá junto com você porque tem alguma coisa aí entre vocês. Uma ligação. Uma ligação. Não é assim. Talvez você tenha feito alguma coisa também para ele e ele tá te cobrando. Às vezes é um amigão. É claro. O obsessor é um amigão. Aí, com crianças, né? Nós tratamos as crianças lá também. Mas cada caso que a gente pega de criança, assim, fala, não é possível, o menino tem 3 anos. Como é que pode estar nesse estado? Já levou em médico, não acha nada na criança. Nada, nada, nada. E a criança completamente desvirtuada, assim, no dia a dia, sabe? Então, esses casos, Jorge, têm aparecido muito comumente. As pessoas atribuem à pandemia. Não foi por causa só da pandemia aquilo. Ah, ficou muito tempo em casa. Não, também não é isso. É o que está fazendo dentro de casa. E a gente esclarece isso. O que você tem visto? Que vídeo? E celular? As pessoas não largam mais o celular. Nessa idade, principalmente, a gente briga com os filhos no dia a dia, assim, porque isso virou uma obsessão tão grande. Tem uma novela passando na televisão agora que tem um menino viciado em internet. É o tema. Essa mulher, a Glória Perez, ela sempre faz uma novela baseada num tema, assim, da atualidade. Esse menino, ele bate na mãe por causa de internet. Desconecta a internet dele, ele bate na mãe dele. Então, é novela, mas no dia a dia tem acontecido isso. Está acontecendo isso. Né? E as pessoas nos procuram dessa forma, Jorge. Mas casos assim, bem graves que a gente tem tratado ultimamente, tem sido nessa relação de... a pessoa entrou numa neura no dia a dia, com o desemprego, com tudo isso que vem acontecendo, com as eleições, essa polaridade das eleições. Nossa, como mexeu com as pessoas, como brigou entre famílias assim, por causa de um, por causa de outro, e não voltaram atrás depois das eleições. Terminou as eleições, poxa vida, vamos acabar com isso agora. Mas não, pessoas vão lá conversar comigo. Não, por que você está? Qual é o teu problema? Não, é que eu desentendi com a minha irmã e eu tenho sentido muito mal. Tenho sentido uma culpa por causa disso. Porque ela frequentava a minha casa, agora ela não vai na minha casa. Mas por que vocês desentenderam? Não, por causa da eleição. Quem contou para mim foi a Fernanda, né, lá da casa da Marcela, que a Fernanda tem acompanhado o João, né, que o João, pai dela, tá com problema no coração. Né? E lá no hospital, lá em Jacareí, ela conheceu uma mulher lá, a mulher estava internada. E infartada. Infartada por quê? Por causa da eleição. Porque não se conformava com o que tinha acontecido. Quer dizer, estava indignada. Indignada somatiza, né? Vai, somatizar no corpo físico, né? Então, exatamente. Então, se não somatiza no corpo, somatiza na mente também. Não, e nós precisamos tomar até cuidado, viu, Jorge? Que até no nosso meio espírita está havendo essa divisão que nós precisamos acabar com isso. Viu? Claro, sem acabar dúvida. Acabar com os progressistas, acabar com os conservadores e voltar para a doutrina, né? Claro, sem dúvida. Tem uma situação do... Pode falar. Eu vi uma moça, uma palestrante espírita, metendo pau no Bolsonaro. Eu falei, mas se ela está metendo pau e metendo pau no Divaldo, se ela está fazendo isso, ela quer que a gente aceite as ideias dela. Não podemos aceitar as ideias do Divaldo, que defendeu aquelas pessoas que foram presas. Quer dizer, nós temos que entender, como espírita, nós temos que deixar que essas pessoas se manifestem e você tira a sua conclusão. Para mim, nenhum dos dois me serve. Claro. Certo? Então, está aí para o pessoal também ver que, se não tomarmos cuidado, o nosso doutrina espírita será dividida entre progressistas e conservadores. E o Chico, ele comentou, o Chico Xavier comentou, até num post que a gente fez sobre no Instagram sobre carnaval, vocês entram aí e dêem uma olhada, e o Chico comenta, não está lá nessa mensagem de Emmanuel, né? Mas quando eu pesquisei para fazer essa mensagem, para fazer esse post, encontrei uma citação, acho que foi do... daquele jornalista, que é o Irmão X, que é o Humberto de Campos, comentando que o espírito de Humberto de Campos, comentando que os dois momentos mais complicados no Brasil, né, em termos de baixa vibração, é no carnaval e durante as eleições. É onde as trevas mais atuam e mais tem mais liberdade em atuação. Facilitação é no ambiente, no momento do carnaval, nessa época, e na época de eleições, é onde elas mais atacam as pessoas. E no espiritismo, que não é patente, né? A mediunidade não é patente do espiritismo, tem médios. Então os médios são influenciados pelas trevas o tempo todo. E durante a eleição é onde é mais influenciado. Né? E Divaldo não é nenhuma sumidade para ser imune às trevas, como essa palestrante aí também não é. Né? Então, diferente, por exemplo, de Chico Xavier, que você tinha uma toda uma constância durante toda a sua época. Mas qualquer médium sofre essas influências. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, e a gente tem que tomar realmente, o Rui falou, ele tem razão, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não cair nesse momento, e a gente tem que aceitar, porque a gente vive num momento de provas e expiações, e a prova e expiações está no Livro dos Espíritos e na doutrina espírita, na codificação, que a maioria é ignorante para a luz. Sim. Se a maioria é ignorante para a luz, né, então a gente entende o resultado, claro, de tudo. Né? Então esse é o ponto. Uma coisa que está acontecendo muito no Brasil é não se respeitar a opinião dos outros. E a gente está observando que se eu for expressar minha opinião, o pessoal vai... Peraí, eu estou expressando a minha opinião. É minha. Estou dizendo que é minha, não é geral. E eu não estou preocupado com o que você pensa ou o que o outro pensa. Eu estou preocupado em expressar a minha. Mas o pessoal não está aceitando mais, não. Eles querem que você seja aquele gado de manada, né? Que tem que seguir. Você vai atrás dos outros, que, né? Que vai atrás. E não é... Nós devemos parar de vir andar atrás de políticos que falam um monte de besteira, andar atrás de religiosos que falam um monte de besteira. Então, nós precisamos aprender a ser nós mesmos. E fim de papo, né? E aceitar o outro, né? Sim, esse é um exercício que nós temos que praticar todos os dias, né? A gente vive em sociedade... Quer dizer, nem todos vão pensar igual de maneira nenhuma, mesmo porque nós estamos em estágios diferentes também da evolução, não tem essa história. Agora, quando você radicaliza, você está buscando o teu lado do fundo ainda, né? Da idade da pedra ainda, que você era o senhor do negócio. Agora, nós vivemos em sociedade e devemos respeitar o nosso próximo, né? De todas as formas, né? Agora, o que o Rodrigo falou a respeito do carnaval é muito interessante. Tenho muitos amigos que são adeptos e adoram carnaval e vão pular carnaval. Cara, a mudança do cara naqueles dias, eu sinto, porque a gente sente essas vibrações mais próximas, assim, né? É, o cara muda por completo a mentalidade dele, o que ele faz, sabe? Num passado aí, os homens vestiam de mulher, hoje ficou normal. Os homens vestiam de mulher no carnaval, né? Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Era uma inversão de... E o cara ia pro carnaval daquele jeito, ia pular carnaval daquele jeito, e não se importava com o que os outros estavam olhando, falando, não, é carnaval pode tudo. Ou seja, aquela origem do carnaval lá de Roma, né? A carne, nada vale. Quer dizer, se entregava a orgias e coisas desse tipo. E aqui não é diferente, né? No Rio de Janeiro ali, você... Quem olha, assiste aquilo lá, você vê tudo enquanto é tipo de coisa. E você vê todo mundo com copo de bebida na mão. Eu tenho certeza que não é Guaraná nem Coca-Cola. Não. E aí, o que o Rodrigo está falando lá, da influência espiritual naquele meio. Ó, eles aproveitam a ocasião, né? Que está todo mundo jogado às traças mesmo, deixa eu enfiar no meio disso aqui, né? E aí, os crimes, né, os estupros, os filhos do carnaval, essa história toda. Tem um capítulo muito interessante no livro do Edgar Armand, aquele livro que a gente estuda na escola de aprendiz, no curso de médios, eu acho que, né, que é Passes e Radiações. Passes e Radiações ou outro. Que tem um capítulo chamado Tonalidade Vibratória do Corpo Físico. E isso explica claramente, quem tiver a oportunidade de ler essa matéria, Tonalidade Vibratória do Corpo Físico, vai entender exatamente o que acontece com a gente com essas... Porque o nosso corpo recebe cores, né, do espectro solar, então por isso que tem a cromoterapia. Porque a gente vive de cores. Cada órgão da gente tem uma cor específica. Se aquela cor não estiver equilibrada, nós realmente estamos desequilibrados. E o médium consegue enxergar isso no trabalho. Exatamente. Por isso que quando o médium está impondo as mãos nas pessoas, ele está equilibrando a cor também da pessoa, que ele projeta mentalmente a cor nas pessoas. O profissional que trabalha com hemoterapia, ele projeta a cor direto na pessoa. Exatamente. Quer dizer, ele sugestiona a pessoa pensar naquela cor e ela se equilibra mais. Além da cor, nós temos a tonalidade vibratória do corpo físico, que é vibração. Então, todos os nossos órgãos vibram também numa sintonia. Agora, então, agora você vá para o carnaval, deixa um trio elétrico passar perto de você, que você vai ver o que é tonalidade vibratória. Porque quando o bumbo bate a 2 quilômetros de distância, seu coração muda a sintonia. E daqui a pouco você está balançando e pulando no meio, porque aquela tonalidade vibratória vai fazer você entrar naquela sintonia. Então, imagine todo esse envolvimento, você ali no meio. Você daqui a pouco não é mais você. Não adianta a pessoa exatamente falar que não. Isso. Daqui a pouco você está envolvido naquele meio de gente que está lá passando no meio de um cordão, um caminhão na frente carregando bebida de tudo quanto é jeito. Hoje em dia não é só bebida, é droga também. E aí, não, mas eu estou com a minha família aqui dançando. Eu falei, você está engrossando o caldo. É isso que você está fazendo. Engrossando o caldo da bagunça. Aí o cara sai do meio da corda, vai lá fazer xixi na porta das casas dos outros, vai fazer tudo na porta das casas dos outros. Quer dizer... E depois fica com medo do umbral. É só ir lá que você vai ver o que é umbral. Não precisa ficar com medo. Quando chegar no umbral, já vai estar em casa, porque já está acostumado com essas coisas. Preparado, né? Já está preparado. Pode ficar sossegado. Preparado já. Né? Então, vai lá no meio para você ver o que é a vibração. Isso aí é o negócio sentir, assim. O negócio do bumbo não é no mesmo... teoria, ou vamos dizer, a prática da Umbanda em relação a tabaque, por exemplo. Exatamente. O mesmo efeito. Que exatamente. Aí, só que não vamos fazer comparação. Não. Nós vamos fazer, não. Nós estamos fazendo uma analogia. Não sendo pejorativo. Você né? vai não falar da Umbanda do lado positivo. Sim, tanto que cada orixá, cada entidade daquela, ela tem um toque diferente, pode ver. É o jeito das pessoas entrarem em sintonia com ela. Então, cada um tem o seu tipo de toque. Aquilo movimenta você, sim, para o bem. Sim. Agora, quando você vai para uma bagunça total, vai movimentar você para quê? Para o mal. Você vai abrir todos os seus chakras para as vibrações das trevas entrar na gente. É físico. Exatamente. É físico. Por isso que a matéria chama tonalidade vibratória do corpo físico. A Edgar Armand coloca lá que um dia vai existir uma espécie de uma balança que você vai subir nessa balança, não é uma balança, é um aparelho, né, que você vai subir nesse aparelho, o aparelho vai medir a sua tonalidade vibratória. E de acordo com a tonalidade que você tiver... ele vai ligar o som e o som vai colocar a cena na tonalidade certa. Claro. Né? Jorge, eu trabalhei muito tempo com cromoterapia. Hoje, não sei se é por causa de muita operação, de muito problema físico e também problema da idade, eu já não vejo tanto. Mas era comum você saber quando o ambiente está bom através das cores. Exatamente. E o tratamento que você fazia no trabalho de paz, você também usava as cores. E a gente vê que essas vibrações, a gente que tem um pouco de sensibilidade, você vai num ambiente desse, eu me sinto mal. Eu me sinto apavorado num ambiente onde tem muito barulho, muita bebida, aquele cheiro de cigarro, de cerveja. Aí eu tenho que cair fora porque eu me sinto mal. Eu não sei se acontece com vocês também isso. Claro que é. E tem um contraponto, por exemplo. Tem o contraponto também. Por exemplo, aí eu estava lá em Caraguá, a gente estava com as crianças, com o Francisco, com o Lucas, 4, 2 anos, mais os priminhos, a gente foi lá na praça. Né? E lá na praça tava tendo um ambiente assim, só com criança, o pessoal não tava bebendo, colocaram a música lá, as marchinhas de carnaval, e tava um ambiente saudável, com as crianças ali todas brincando, ou seja, uma matinê, e não tinha, não tava colocando aquelas músicas também com conectativo, né? E aí depois eles encerraram, a prefeitura tinha cancelado o carnaval, por causa, em respeito ao que aconteceu em São Sebastião. Mas eles colocaram lá uma caixa e as crianças todas brincando de uma forma saudável, né? Então, assim, também tem o outro lado. Sem dúvida. Né? O lado da matinê. A própria festa do carnaval não era para ser desse jeito, né? Uhum. Não era. Quer dizer, antigamente, nos bailes, né? Nos salões que as pessoas iam com família, né? E ali sentavam em mesas, levantavam, ia lá, voltava e tal. Hoje em dia, nas ruas é que virou essa balbúrdia que a gente vê por aí. Infelizmente, só para comentar, infelizmente o padre mandou cortar o som lá porque ia começar a missa e ele mandou... Pessoal, nós não estamos saindo fora do tema, não. Claro. Tudo isso nós estamos falando dia a dia, é mediunidade. Exatamente. Esclarecendo que Caraguatatuba fica quantos quilômetros longe de São Sebastião? 20 quilômetros? Ah, e lá da Açaí, uns 50 quilômetros. Nem isso, fica. Não fica nem isso. Quando você começa antes da serra, né? Antes da serra, o bairro do lado já é São Sebastião, onde o Dinho mora. Cidade vizinha, né? Então, dali de Caraguá, quando você está no trevo do trevo de Caraguá, que ali é Caraguá, ainda é Caraguá há muito tempo. Então não dá nem 5 quilômetros, eu acho. E só para esclarecer os nossos ouvintes, porque Caraguá, Ubatuba. São cidades vizinhas. Ubatuba, Caraguá e São Sebastião são quase tudo que compõem o litoral norte. É quando você sai de uma praia, quando você entra na outra praia, um já é numa cidade e outra praia já é na outra cidade. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Falar um pouco do CD do Grupo Castelão, que está aí entrando no ar hoje, mais um CD. Esse CD é o segundo CD do Grupo Castelão, CD Luz de Amor, né? Ele está entrando, nós colocamos ele hoje, nós colocamos ao contrário, nós começamos a colocar os últimos CDs do Castelão no Spotify e nas outras mídias, e por último nós estamos colocando os primeiros. Esse é o segundo CD do Grupo Castelão, depois o próximo que nós vamos colocar vai ser o primeiro, e depois ainda tem outros ainda para a gente colocar. Então agora quem está entrando hoje aí é o Luz de Amor. Vocês estão vendo aí. Antes você quer que eu soltar um pouco da Luz de Amor, ou você quer que eu consulte aqui? Eu coloquei um aqui, ó. Que essa então daqui, você vai soltar no comercial. Vou soltar no comercial. Deixa eu falar da propaganda da Conceição, da viagem para. Vai lá. Fala aí, Carlinhos. Então, antes do intervalo, Jorge, eu queria comentar, Rodrigo, sobre a Conceição. Está avisando que para o dia 11 de março tem poucas vagas para o Recanto de Luz e Mãe Sheila. E para o dia 7 de junho, a viagem para Uberaba. Também estão ficando poucos lugares, e as reservas que tem dos hotéis que ela reservou para nós estão guardadas, porém já não existe local para atender, para recebimento de pessoas fora as que estão reservados já em Uberaba. Aí nós vamos para Uberaba, Araxá, Sacramento e Sacramento. Legal, vou colocar o link aqui para o pessoal da... Pá, deixa eu aparecer aqui, que eu não estou aparecendo. Eu coloco aqui durante o intervalo para vocês os links e também coloco para vocês o cartaz para vocês verem. E tem muitas perguntas aí, Carlinho? Tem. Tem a primeira pergunta aqui, tem a do Arnaldo Dalpino aqui, então, que logo no comecinho fez uma pergunta. Após o comercial. Positivo. A gente voltando, a gente já fica aí que a gente volta com as perguntas. Então nós vamos para o intervalo com a música Luz de Amor, que é a música tema do CD, né? É o título do CD, Luz de Amor. É uma música em homenagem ao Chico Xavier, nós estamos falando de mediunidade, essa música Luz de Amor, a música do Luiz Carlos, do Grupo Castelão mesmo, né? Que foi uma música que ele fez logo após o desencarne de Chico Xavier. E essa música ela foi tocada pela primeira vez... aqui na Área Verde, que fica aqui embaixo da gente aqui, num evento que foi realizado aqui para a inauguração da Área Verde Chico Xavier, e o Grupo Castelão foi convidado para vir tocar. Foi a primeira vez que nós tocamos ela, foi exatamente no dia da inauguração da praça da Área Verde Chico Xavier. Que foi em novembro, acho que de 2002, né? Exatamente. Foi a primeira homenagem ao Chico Xavier no Brasil foi feita aqui em São José. Uma área pública, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelão, levando o evangelho através da música. Suas mãos já não escrevem, perdemos o elo maior. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo Hélio Ribeiro, que é sósia do Maurício de Souza e também xará do Hélio Ribeiro, que era da Rádio Bandeirante. Você viu, Jorge, que eu mostrei para você como era a nossa audiência na Rádio Bandeirante? Nós tínhamos 7 mil ouvintes por minuto lá na Rádio Bandeirante, aqui em São José. E também ele é fundador do centro do Grupo Espírita Casa da Prece, da Grande Jacareí, e é médio de passividade. Hélio, vamos falar logo aí do... Vocês estão saindo, estão construindo, né? Estamos construindo a sede própria nossa, né? E chegamos na etapa, essa primeira etapa do arranco até chegar na primeira laje. Uhum. E agora nós demos uma parada porque os recursos acabaram. Né? Uhum. E aí nós estamos divulgando, falando das pessoas que tenham disponibilidade e queiram nos ajudar. Né? Nós temos o Pix da Casa da Prece e, se possível, depois eu queria deixar no ar até aqui que nós estamos recebendo essas doações para essa nova etapa, que é a etapa do acabamento dela. Né? E onde vai ser? Onde vai ser? Ela é no prolongamento do Santa Maria, lá em Jacareí. É perto da Dutra, perto da Dutra, e é rua Jarbas Porto Melo, é número 87. Eu vou colocar a imagem aqui, pessoal, vocês não vão ver, tá? Vocês não vão ver a imagem, mas eu tô colocando a imagem aqui, lá da construção. Então tá muito legal. Vocês só vão ver quem tá no YouTube que vai ver apenas, né? Nem na rádio. Legal, vai ver. Legal. Eu vou colocar aqui no Vivência já também. Ah, legal, porque a Ludmilla mandou. É a área de terreno. Uhum. Ah, o terreno lá é de 300 metros quadrados, né? A construção deu 187 metros, preservando a área de escoamento de água e coisas desse tipo, né? Um projeto aprovado na prefeitura, tudo legalizado. E a fundação também foi feita com um projeto bem seguro, bem tranquilo. Com abrangência para todos os trabalhos nossos, mas com mais conforto de onde a gente está hoje, que nós temos um público muito grande e às vezes lota a casa, a gente fica constrangido lá dentro de não ter espaço para todo mundo, né? É sempre assim. Aliás, o Kardec já falava disso, né? Que eu deveria propagar em pequenos grupos mesmo, né? É, porque eu lembro quando eu trabalhava aqui na Seara, a casa cresceu tanto que a gente tinha que fazer a preleção em pé, e não podia espremido, se mexer, né? Todo mundo em pé, né? Não pois tinha ninguém sentado, todo agora mundo você... em pé, e tanta gente que vinha lá no centro, né? Agora você vai ver aí, ó. Rui, você vai conseguir ver a foto aí atrás, aí, olha aí. É, tá lá. A foto aí. Aí, peraí que eu vou colocar aqui, trocar. Então você tá vendo aí, Rui, agora. Tá vendo, foto tá vendo. Lá, ah, lá tá vendo. Da construção. Então, graças a Deus conseguimos essa etapa onde... O dispêndio é muito grande, porque você não pode parar, né? Então, começou, vamos até em cima. Agora nós paramos e vamos organizar aí de novo para a gente recomeçar e nos mudar. E a ideia nossa, se Deus permitir, que a gente mude esse ano ainda, até o final do ano, a gente quer concluir, né? O Sérgio está desesperado para vir fazer a inauguração dele. Já me ligou, olha, como é? Terminou? Não, terminou uma etapa. Não, mas não é a inauguração. E você sabe qual era a tática que nós usamos na nossa fraternidade Paulo de Tarso? Que lá são 450 metros de área construída. Nós fizemos uma parte, vamos dizer, aquele só o piso, né? Uhum. Então as pessoas, poxa, mas esse piso aqui tá ruim, vocês precisam. Se tiver doação, aí aparecia a doação. O pessoal subia a escada, pô, mas essa escada aqui precisa ter um corrimão. Olha, se nós tiver alguém de coração bom aí, que dê um corrimão, ganhamos um corrimão lá de aço inox, tá, né? Tá vendo? Era muito calor, falava, olha, se alguém doar ele ventilador, seria uma beleza. Ganhamos 12 ventiladores. Olha só. Então é só, como diz o Everaldo, né? É só você começar que a espiritualidade vai encaminhando, ajuda. Né? Se Deus quiser. Isso é muito verdade, porque a gente, por exemplo, nunca montou um estúdio na vida. Sim. Né? E falou, vamos começar, vamos fazer, né? E tá aí o estúdio. Admiração nossa então, e a inspiração até, Jorge, foi da Fernanda, do pessoal lá da casa de Marcela, que também... Terreno limpo lá e com muito sacrifício, né? Com venda de balas e foi e chegou lá, né? Falamos, nós também vamos conseguir, se Deus quiser, né? Sim, com certeza. É lá, na AME também, aquele galpão que tem lá de 400 metros. De então, área. É outra, eu tive lá, e agora também, agora estamos terminando a cozinha, já vamos colocar o piso já. Vai, ó, já tá cobrimos vendo? Tudo, aqui é uma lanchonete lá atrás que nós estamos fazendo, né? Então já daqui vai ficar espetacular. Vai ficar chique, né? É. Se Deus quiser. O Alamar, né? O Alamar falava disso, que às vezes as casas não se preocupavam com o bem-estar das pessoas que vão ali ser tratadas. Aliás, o Alamar, agora 29, não tem esse ano, mas aniversário de morte, 7 anos já. Que o Alamar desencarnou, vida, parece que foi ontem, né? Não, não tem comemoração. Não, tem, não comemoração, tem dia 29. Não tem dia 29. E até nisso o Alamar é polêmico. Fez bonito, né? Era polêmico até na hora de morrer, ele quis ser polêmico. Então, morreu dia 29 de fevereiro. Fevereiro. Só para não comemorar. E depois não cabia no túmulo ainda, para complicar mais ainda para nós, não cabia no túmulo o caixão dele. Ano bissexto. Não. Deu o que fazer para encaixar. Pra você ter ideia, para fechar, o governo não queria. Mas foi preciso eu cortar uma madeirite e colocar uma madeirite. Só coube uma folha de madeirite assim para chapar massa ali, porque não cabia. O caixão era muito grande. Né? E ele foi para um túmulo da nossa família, porque não tinha lugar para enterrar ele. E chegou na hora de colocar, chovendo. E eu brinquei aqui, ele falava assim para mim, pelo amor de Deus, se vocês cantar aquela música, segura na mão de Deus, eu vou levantar do caixão. Aí no dia, aquela chuva e o coveiro brabo, porque não tinha jeito, né, de fechar. Rapaz do céu, ela marma até nessa hora, você tá dando trabalho para nós. Cara. Até para... Ué, tá doido, até pra ser enterrado. E como é que ele falava? Se eu aparecer um dia... dando comunicação no Centro Espírita. Chegar, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Não sou eu. Não sou eu, não. E aquela história dele, aqui na rádio mesmo. Ele ficava na porta do centro quando ele ia fazer palestra. Os caras, olha, que diabo você veio fazer no Centro Espírita? Não, nós colocamos o tema. O tema era que diabo que você veio fazer no aqui Centro no Espírita, Centro Espírita. Né? O nosso irmão Ari Rangel está entrando aqui, né? Está dando um bom dia. O Ari Rangel, dando um bom dia. Obrigado aos queridos irmãos vivenciando por tornarem nossos domingos sempre mais abençoados. Parabéns ao nosso irmão Hélio pelas ponderações muito abalizadas que faz em torno do tema. Um forte abraço a todos. E dia 27 abraço, estará aqui em São José fazendo palestra lá no Centro Espírita Amor e Caridade, né? Isso. É verdade. Segunda-feira. Né? Amanhã. É. Amanhã. Perguntaram aqui. Perguntaram aqui também como pode fazer o tratamento à distância lá com o Edson Barbosa, com o Recanto de Luz e Irmã Sheila, né? Para fazer o recanto, é só entrar no site. Escreve aí irmãsheila.org.br e lá no site você tem uma opção lá de consulta à distância e tem um formulário que vocês preenchem, né? Geralmente o pessoal não gosta muito de entrar, preencher formulário, ainda mais o formulário lá é grande. Mas não tem outro jeito, tem que fazer. Mas esse pode preencher porque chega na mesa do médium. É um trabalho muito sério, eles recebem um e-mail, preenchem a ficha e põem na mesa do médium para durante a cirurgia, a psicografia de receita, né? Então pode preencher que vai chegar na mesa do médium. Nesse sábado, por exemplo, ontem, ele ligou para mim ontem, ele falou que foi 250 pessoas só à distância. Olha só. Pra mesa, assim, E a espiritualidade vai, né? O próprio Ari, que a gente está comentando aqui a mensagem dele, ele pediu uma distância e ele é médio e ele tem a sensibilidade de ver os espíritos, sentir os espíritos chegando e viu no horário que foi marcado a presença dos doutores espirituais chegando para fazer a cirurgia. Então tem que levar a sério também. Não é só preencher o formulário, você vai receber uma resposta por e-mail, vai receber um procedimento, uma orientação, e tem que seguir a risca. Claro. Né? Então muita gente não segue e não continua o tratamento. Sem dúvida. Acho que é só fazer um tratamento, uma cirurgia, e ele viu mexendo, assim. E aí, aquele horário que a espiritualidade chega, ele tá lá assistindo TV, tá fazendo, mexendo no computador, mexendo no celular, não, a espiritualidade, vou embora, então. Não tem jeito de fazer nada aqui, né? Não tem a energia, então cabe a você também fazer o outro lado, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos para as perguntas? Vamos. O Jorge, tem uma pergunta do professor Arnaldo Dalpino. Que pergunta para o Hélio, como identificar a mediunidade do dia a dia e não confundi-la com intuição? Não, mas, doutor Arnaldo? É. A intuição já é mediunidade, né? É um tipo. Né? É um tipo de mediunidade que nos vem, a espiritualidade não conseguindo passar de outra forma, ela vem e sopra na nossa mente aquilo. Então a gente acha que é uma intuição, às vezes nossa mesma, mas é com certeza a espiritualidade nos falando através da intuição, né? E nesse caso, né, mais específico, se for alguma orientação, alguma coisa assim relativa à saúde, eles vão nos falar, procure tal coisa, procure isso, procure aquilo. Vá numa casa espírita, por exemplo, ou numa igreja qualquer que seja feita, né, a fim daquela pessoa que está. Então, a intuição já é mediunidade. E segundo Edgar Armon, é uma das mais... importante mediunidade. Sublimes, é a intuição, né? Será a mediunidade do futuro, conforme. Isso. Sim. E é a que usa mais, né? Sim. A mediunidade é a mais utilizada. E muitas vezes você pensa que não é intuição e é intuição. Por exemplo, a maioria das psicografias são feitas por intuição. Por intuição. Né? Dificilmente existe uma psicografia direta. Que a direta é aquela que o espírito vem, segura na mão do médium e ele escreve. Mecânica, vai sair, né, com a letra dele e tudo, que é mecânica. A maioria, tudo, o espírito se aproxima, né? E vai intuindo o médium a escrever aquilo. Geralmente, o que acontece? Muitas vezes o médium chega no final, aí sim, no final para assinatura, muitas vezes aí o espírito toma a mão do médium e ele escreve para ele, para ver que a assinatura é dele mesmo. Isso acontece bastante. Então, você vê, de uma carta aí de não sei quantas folhas, não sei quantas páginas, geralmente só uma linha que é para o nome da pessoa que o espírito escreve. O resto foi tudo intuído pelo médium. Intuitivamente, é verdade. Né? Porque todo mundo pensa que a passividade, por exemplo, quando a gente incorpora, A maioria das incorporações são por intuição também. O espírito só se aproxima e o médium passa a mensagem. É, outras vezes não. Outra vez o médium muda a voz, muda tudo isso aí. Ele está sendo muito mais... É, aí não é intuição. Aí ele está chegando direto ali para passar, que a gente fala que é incorporação, né? Embora incorporação, o espírito não entra dentro do corpo da pessoa, não, né? Não. Dois corpos, não, dois espíritos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo, né, lugar no espaço, não, né? Isso é física até, uhum, né? E é mente a mente, né? A ligação, uhum, mental, né? Uhum. Ele se aproxima, quer dizer... Do perispírito, do, né, perispírito, exatamente. E ali ele vai passando mentalmente e você, uhum, vai falando, né? Até tem um caso meu, inclusive, né? Sem me autobiografar aqui, uhum, mas no início, quando desenvolvi a mediunidade, esse espírito que me acompanha até hoje vinha falar, um dia ele falou para mim assim: cara, você está falando tão rápido que nem eu estou conseguindo acompanhar teu pensamento. Uhum. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou assim: você está com medo de perder a mensagem. Uhum. Então, pondera e vai no meu passo. Segue o raciocínio. Segue, né, o raciocínio. Você pode falar com as suas palavras, uhum, e coisas desse tipo, né? Mas era tão... assim, eu queria aproveitar tanto aquilo para passar exatamente o que ele estava falando, que eu corria demais com aquilo. Uhum. Ele falou: nem eu estou conseguindo acompanhar você mais, cara. A mediunidade assim é muito legal, Hélio, quando a gente compara com quando a gente está trabalhando de secretário em uma reunião, por exemplo, né? E você tem que anotar tudo, né? Então, as pessoas vão falando e você está anotando. Você não consegue anotar todas as coisas. Você vai anotando as coisas importantes. Os tópicos principais. E quando você, né, quando você vai fazer a redação, você usa até as suas próprias terminologias. Exatamente. Mas colocando o conteúdo que foi dito na reunião. Então, mediunidade também é desse jeito. O espírito vai passando um monte de coisa, você vai passando o que é interessante ali com as suas próprias palavras. Exatamente. Não tem problema nenhum. Legal. O Aécio César tem uma pergunta para você. O Aécio César é de Sete Lagoas. Não, conheço o Aécio. Esteve aqui com a gente até lá. Isso. Hélio, podemos afirmar até que ponto todos os médiuns totalmente inconscientes só se encontram em manicômios? Só são encontrados em manicômios? Os totalmente inconscientes? Não, não, não. Não, de maneira nenhuma. No nosso meio, a gente tem médium inconsciente, pouco, né? Poucos. Ultimamente, muito poucos, né? Antigamente, bastante. E ultimamente, a espiritualidade tem trabalhado isso nos médiums. Eu creio dessa forma. Que os próprios espíritos não veem essa necessidade. Porque era doloroso para os médiums inconscientes, né? Quando terminava uma passividade deles, por exemplo, a carga energética que havia sido sugada dele deixava o cara... fora de combate, digamos assim, né? Certo. Então, mas ainda existe os médiums heróicos aí que dão a passividade e ficam inconscientes durante. Em outros segmentos, por exemplo, na Umbanda tem muito médium inconsciente. Muito ainda, né? Muito médium. Então, e esses médiums era aquilo que ele chamava de aparelho, né? Uhum. Quer dizer, ele simplesmente entregava o corpo para a mediunidade. Hoje já é muito difícil, né? Muito raro. Mas você pega, por exemplo, a Ivanilde, né, que é a nossa grande amiga da tenda de Umbanda Mãe Maria, que recebe Mãe Maria, recebe o Caboclo da Lua, todas as vezes que ela recebe, tá inconsciente. Né? Ela é inconsciente. Tanto que ela é muito tímida, né? Ivanilde é super tímida. Se você mandar ela falar alguma coisa, ela morre de vergonha, tudo. Agora incorporou, ela sai pulando para todo lado. Lembro no evento do Chico Xavier que ela foi lá com um grupo de palhaço, né, que era, cantava... O grupo de palhaço nosso. Né? Ela estava lá fantasiada de palhaço e quem incorporou foi o Pedrinho, um garoto. Fazia 3 semanas que ela tinha feito uma cirurgia do fêmur, colocado uma prótese. Ele começou a pular. Todo mundo correndo atrás do Pedrinho. O Pedrinho parar de pular. Para de pular, você vai acabar com a perna da médium. Né? É porque o pessoal sabia que nós tínhamos um grupo de palhaços. Era 5 palhaços. O mais sem graça era... eu. A gente dava risada de tão sem graça que era, né? Era tão sem graça que a gente morria de rir quando ela ia pro rio. Velho, o Daniel Rosa, de Goiânia, tem uma pergunta pra você. Soltar uma risada, eu tô atrasado aqui. Hélio, doar atenção a quem nos pede, fazer pequenas gentilezas, encontrar tempo para ouvir e dialogar com quem é depressivo, fazer visita a irmãos carentes... Seria a mediunidade não menos importante? Com certeza. Aliás, mediunidade das mais importantes é essa que ele citou. Que é realmente é você dar atenção para o teu semelhante, né? Trazer o teu semelhante, fazer se aproximar e se entregar ao problema dele também, para ajudar na solução. Então, fantástico isso, que a pessoa faça esse tipo, e não médium estrela, você já viu? Por aí, tem médiums que são estrelas, ninguém pode chegar perto. Aliás, tem até gente vigiando para ninguém aproximar dele. Isso, para nós espíritos, está abolido isso. O médium tem que se inteirar, ele tem que viver o dia a dia dele com as pessoas, dentro da sociedade que ele vive. Ainda mais tem que pagar para assistir ele. Uai, isso é o extremo, né? Você pagar para assistir palestra e coisa desse tipo. Acabou, né? Não, quer dizer, eu estou falando por mim, eu nunca pagaria para assistir uma palestra espírita de maneira nenhuma. Não mesmo. Por quê? Porque isso é de graça que você tem que fazer. A doutrina fala disso o tempo todo. Daí de graça, né? O que é de graça? Você recebeu de graça, você vai doar de graça, né? Então, isso que ele está falando, Arnaldo, né? É interessante. Não, Daniel. Daniel, desculpa, Daniel. Aliás, Daniel, eu morei em Goiânia e trabalhei no Batuíra, um centro espírita que tem agregado um sanatório, ele deve conhecer, lá perto do Flamboyant. Trabalhei lá há 2 anos que eu morei em Goiânia e trabalhei nesse centro. Talvez ele conheça lá também. Um abraço, Daniel. Obrigado. A Alessandra Martins tem uma pergunta. Quando a pessoa tem a mediunidade de ver e ouvir e não aceita... O que se faz? Ela está perguntando. Isso. Bom, é aquilo que nós falamos logo no começo aqui, viu, Alessandra? Tem pessoas que faz o curso de médiuns com a gente, se desenvolve muito bem, mas não quer praticar. É uma responsabilidade que ela está tendo e não quer fazer, nós não vamos obrigar ninguém. Aliás, todo mundo tem livre-arbítrio para isso mesmo, viu, Carlinhos? Então, a pessoa que tem essa oportunidade, eu digo que é uma oportunidade de trabalhar, de auxiliar as pessoas e tal, e ela não quer, ela lá na frente, lá depois, talvez, ela vai olhar e se arrepender que ela podia ter feito bastante e não conseguiu fazer por livre-arbítrio, por escolher. Porque o mundo físico é feito de escolhas, né? Cada um vai tomar seu caminho e tal, e nós não podemos reprimir quem não quer trabalhar. Eu conheci uma pessoa que ouvia só que não queria trabalhar, só que chegou num ponto que ela falou, olha, eu estou trabalhando, eu não sei se a pessoa que eu estou vendo é espírito ou é encarnado. Eu ouço uma série de mensagens, eu não sei se é de alguém ou não é de alguém. Quer dizer, aí ela veio justamente procurar educar sua mediunidade, que era a mediunidade, né? Sim. Hoje ela está tranquila, não tem mais esse problema, mas tem pessoas que sofrem de não querer aceitar esse tipo de mediunidade. Exatamente. Que é ostensiva, né? Perfeitamente. Mas pode emendar com a pergunta anterior, né, Hélio? Ah, sim, se não quer trabalhar nisso, vai fazer outra coisa. Vai ajudar as pessoas. Seja médium de Deus. De Deus. Médium de Deus, médium de Jesus. Exatamente. Que é exatamente ir ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, fazer visita para doente, fazer visita para a pessoa que está lá, um idoso que está na casa que não pode sair, né? Trabalhar para o bem. E isso é mediunidade. E pode ter certeza que a pessoa que ouve e que vê que tiver com medo, pode ser o que for, começar a substituir por isso, pode parar, pode ter certeza que vai parar de ver, vai parar de ouvir, e o trabalho vai ser bem feito dessa outra maneira. Então, uma visita para um doente, uma visita no hospital, uma visita no asilo, em orfanato, né? Quantas pessoas às vezes estão próximas da casa da gente e a gente não passa, sabendo que a pessoa está doente, você não vai lá fazer uma visita. Um idoso que não consegue nem sair de casa e às vezes ele está precisando só de uma palavra para conversar. Então, tudo isso é mediunidade. Vamos ser médios de Deus, médios de Jesus, médios da espiritualidade de luz, sem precisar incorporar, sem precisar ter nada disso. Exatamente. Legal, Hélio. Nossa, médio que não trabalha... Dá trabalho. Dá trabalho. O Jamil Lima tem uma pergunta para você. A mediunidade depende do grau em que o espírito envolve o encarnado? Já que somos todos médios, como avaliar o grau de mediunidade? A mediunidade em si é a própria pessoa que faz a autoavaliação, viu? Porque muita gente chega no centro e me pergunta assim, eu sinto isso, isso, isso, eu sou médium? Pergunta pra gente. Nós não conseguimos responder, porque essa dimensão espiritual, ela é infinitamente maior do que a gente imagina, né? Então, a própria pessoa, Carlinhos, faz essa autoavaliação. Eu tenho sentido isso, isso, isso. Sou médium. né? Ela se pergunta. Agora, se ela for numa casa de oração, numa casa espírita, que trata a mediunidade de forma diferenciada das outras religiões, ele vai ser encaminhado para um curso, para ele estudar teorias e depois fazer a prática mediúnica aos olhos da dirigência daquela casa. E o dirigente da casa, ao final de um curso desse, ele vai saber avaliar. Essa pessoa está apta a trabalhar em tal mediunidade, em tal tipo de trabalho aqui da casa, né? Muita gente chega na casa espírita e fala assim: eu não vejo, não ouço, não tenho intuição, não tenho, é uma pedra. Mas à medida que vai trabalhando, que vai auxiliando, que vai fazendo cursos, ela começa a desenvolver algo que ela não sabia que tinha também, né? Nós temos lá um trabalho da sopa, distribuímos a sopa na rua todas as terças-feiras. Então nós temos um grupo de trabalhador, tem os trabalhadores da casa que participam e tem gente de fora que vai nos ajudar. E quando ali nas conversas que a gente tem durante a confecção da comida, da sopa, às vezes outra comida, a gente vai falando disso, a pessoa fala assim: engraçado, eu sinto isso. Então ela não tem nada a ver com aquilo, não trabalha na casa nem nada, mas ajuda de uma forma muito importante. É o caso daquele do outro lá de fora que perguntou. Sim. Também. Vai terminando a sopa, ela começa a lavar aquela panelada danada, aquelas coisas todas. E naquele envolvimento, ela vai sentindo algo diferente. Por quê? Porque a espiritualidade está ali junto. A espiritualidade da casa está ali junto. Então, ela começa a ser envolvida numa vibração diferente, né? Então, ela própria consegue depois avaliar o que, que ela vem sentindo. É o caso desse tipo aí que a pessoa pergunta. Como é que ela sabe do grau da mediunidade dela? É, e também tem o problema, através, quando você faz o curso, você também procura a sua reforma interior, né? Com certeza, isso é super importante. Vai favorecendo para você receber espíritos mais esclarecidos, né? Exatamente. E também existe nesse meio, né, Rui, todo mundo que trabalha na casa espírita sabe disso. Existem os melindres também, que é muito chato conviver com gente melindrosa. Sabe, médiums normalmente tem essa ideia, ele se acha que ele sabe tudo já, que acontece com ele. Se você fizer uma pergunta mais ou menos assim: você tem certeza que aquele espírito que você deu comunicação era esse mesmo? Pronto, já é motivo. Então a pessoa, o médium, essa reforma que o Rui está falando, ela é importantíssima. É. O médium tem humildade. Para se deixar ser fascinado. Exatamente, né? Exatamente. E a obsessão por fascinação pega nos médiums. Começa a inflar o orgulho dele, ser o melhor, você não precisa de casa espírita, você pode trabalhar lá na sua casa. O espírito vai envolvendo a pessoa de tal forma e inflando o ego daquela pessoa, né? Colocando a autoestima dela lá no alto. Não preciso de mais nada, não preciso disso. Isso é perigoso demais, e, né? E daqui a pouco, ah, não quero mais saber de espiritismo. Acabou. É. Vai trabalhar por conta própria. É. E usa qualquer desculpa para isso, né? As trevas vão influenciando. Não, ó, tá vendo? Ó, aquela pessoa não tem o mesmo. Não tem o mesmo time de futebol seu. Aquela pessoa não tem o mesmo partido político que seu. E aí vai usando qualquer coisa assim. Para influenciar. Né? É. Para destruir o trabalho. Sem, né, dúvida nenhuma. Para destruir as relações do trabalho. Tem médiums que quando desencarnar vão lá para o Hospital dos Médiuns, lá do Dr. Inácio Ferreira, lá no plano espiritual, e depois vai voltar na casa espírita dando trabalho para nós. É que o Alamar falou: olha, vocês pensam que aqui só tem espírita bonzinho? Não, tem espírita. Ele não é comunicação, claro, que ele trouxe para a gente. Mas né? É mesmo. É, não é assim, não. O espírito também tem seus problemas a ser resolvidos, né? Mas, falando em mediunidade, eu preciso dar um alô pro pessoal lá de Leme, da minha cidade. Mandar um abraço para Vilma, para Leila, para Dona Raquel, pro Paulo, para Mabel, para Tânia e pro Dr. Paulo. Isso do Centro Espírita Caminho da Luz. E no Centro Espírita, Grupo Espírita Fraternidade, um abraço para o Carlos Leme, que estão levando avante o Movimento Espírita na minha querida cidade de Leme. Que bom. Um grande abraço a todos, muita paz. Só aproveitar aqui também, comentar que quem entrou aqui, né, o Jamil Lima, que fez a pergunta, ele é de Maricá, Rio de Janeiro, da Fraternidade Espírita Ramatiz, né? A gente acabou não comentando. Em Ramatiz, o Rui esteve lá no Santuário Ramatiz também. Ele faleceu, poxa vida. Ele faleceu faz acho que um Valdemar mês. Coelho, Leme, Valdemar, né? Coelho. Eu tive com o filho Valdemar dele Coelho. Lá em Leme, e o Valdemar Coelho faleceu com 92 anos, né? E o pior é que o centro espírita está abandonado, né? Poxa vida, o centro espírita bonito. Santuário Ramatiz, né? É. Só aquele, Jesus cirurgia na parede lá já valia, já valia o passeio, né? Não, vai lá para reabrir o centro, você que abre centro espírita e funda. Eu estive lá também, é muito legal. O trabalho do Valdemar Coelho é o mesmo tipo do trabalho do Edson Barbosa. Cirurgia. E ele fazia, e ele era o médio dos atletas, né? Então você tem todas as. Ele tinha um ar que os atletas iam lá fazer cirurgia, né, espiritual. Porque era desenganado pela medicina e falou, ó, você não vai mais poder jogar. Imagina um atleta que depende disso, que já não tem tanto apoio, né? Você vai pegar um vôlei, um basquete, que não é consagrado que nem o futebol, né? E falou, ó, acabou sua carreira. Acabou sua carreira. Aí eles iam lá no Valdemar Coelho, né? Fazia cirurgia espiritual, saía de lá curado. É, e eles doavam, né, a camiseta com autógrafo, ele tem lá um monte de camiseta, né? Era lotado de camiseta. Não, de basquete, de vôlei, famosos, jogadores famosos, né? E tem o caso do Zé Geraldo aqui de São José, que foi lá, foi operado, e tem a casa da Paula. A Paula ia ficar não sei quantos dias sem poder jogar, foi lá. Isso foi numa segunda-feira, acho que fizeram. A operação, depois de 2 dias, ela já estava jogando, né? Então é famoso o caso da Paula. Isso tudo, Rodrigo, que a gente fica vendo o que o Hélio falou. A falta de um sucessor para o trabalho espiritual. E talvez nem se prepare. O Hélio também, a gente está falando de mediunidade. Tem Chico Xavier, nunca vai ter sucessor. O trabalho do Hélio também tem um trabalho lá também, na Casa da Paz, tem trabalho de cura também, tem, né? Tem trabalho de curas, cirurgias espirituais, né? E... Na verdade, o Dr. Stefan Oswald também comparece por lá. Às vezes, né? Dependendo do tipo de cirurgia ser feito, ele está por lá. Nas quintas-feiras, nós atendemos lá, né? A gente faz a triagem na quarta-feira e na quinta-feira o atendimento com o médium de efeito físico lá, o Zé Carlos. Mas isso que o Carlinhos falou é muito importante. Por mais que o Chico Xavier falava que o médium é apenas uma grama que corta, nasce outra, né? Corta, nasce outra, né? Infelizmente. Muitos não são substituíveis. Exato. Chico Xavier não é substituível. Não existe. Não existe um que substitui hoje. O cara fala, esse aqui é expoente da doutrina espírita. Não é. Esse aqui primeiro que espiritismo não tem direção, né? Não tem líder. Fala, esse aqui é o líder da doutrina espírita atualmente. Não é. Né? Não chega a perto dos pés do Chico Xavier. E ele nunca se intitulou líder, né? É outra coisa. Nunca se considerou. Ele falava que era só uma grama, né? Agora, o capim. Que a gente tem que falar é o seguinte. Ninguém é insubstituível na vida, né? Se a gente for... Chico Xavier, a gente tá falando, ele é insubstituível. Mas... O trabalho que existe em Uberaba foi um trabalho feito para substituir ele. Para continuar o trabalho dele. Por isso, nesse sentido, a gente pode falar que ninguém é insubstituível. E no sentido individual, ninguém é insubstituível. Então, no sentido individual, todos são insubstituíveis. No dia que o Edson Barbosa morrer, não tem substituto para ele. No dia que a Ivanilda da tenda de Umbanda Mãe Maria morrer, não tem substituto para ela. No dia que a Fernanda da casa da Marcela morrer, não tem substituto para ela. E o que as pessoas não entendem é que tudo tem um começo, meio e fim. Exatamente. É natural ter um começo, meio e fim. Vão aparecer outros, né? O que vale muitas vezes é você preparar o trabalho e deixar um trabalho preparado. Com exemplo, né? Não é que o Edson um dia vai desencarnar e vai aparecer, eu tô aqui no lugar do Edson. Não é isso. Não. Mas vão aparecer outros médios que muitas vezes estão assistindo o trabalho dele, estão vendo o trabalho dele, como estão vendo desses outros médios que a gente está falando, e vão desenvolver isso. Hoje, por exemplo, a gente tem a gente está falando da tenda de Umbanda Mãe Maria da Ivanilda, e a gente tem lá a tenda dos pretinhos velhos, lá no Putinho, lá para aquele lado, que é um grupo inteirinho que saiu do Mãe Maria e foi para lá. Aprenderam lá. Então... Se a gente falar, ela é insubstituível no sentido individual, não mas vai deixou, aparecer mas ninguém. Mas deixou o legado. Mas no sentido amplo, deixou, né, legado. Ela é substituível por esses outros grupos que aparecem. Deixou um legado. E até vai aparecendo até de outras religiões, porque o Valdemar Coelho, ele não era espírita. Ele se tornou espírita porque ele tinha um filho com um problema de saúde, foi até aos Estados Unidos, porque era muito bem... de situação financeira, acabou perdendo tudo para cuidar desse seu filho. E depois ele falou, olha, aí ele começou a perceber que ele tinha mediunidade de cura, né? E, Então, até em outras religiões vão aparecer pessoas que virão tocar o trabalho que deveria ser dos espíritas. Né? E vamos lembrar aí que o telefone está aberto para ligação, né? 12-3921-3009. Vocês estão vendo o Tião aí coçando a cabeça, porque não está tentando trabalhar. Está cochilando, ninguém liga para ele. Então vamos ligar para o Tião. Fala, pelo menos, diga para ligar, para dizer um bom dia, pelo menos. Vamos botar o Tião para trabalhar aí. 12-3921-3009. E diga também se você quer participar do sorteio. A gente esqueceu de falar, mas se você quiser participar do sorteio ainda dá tempo. E a gente está com uma enquete, a gente também não falou, mas está com uma enquete aqui querendo saber a sua opinião, se você já fez algum curso de médiums. Então deixa aí a sua opinião. 92 pessoas já responderam, ó. 92 pessoas já responderam a enquete. Então, mas deixa aí, comente aí, a gente quer saber a sua opinião. Mas o que eu quis dizer também, Jorge, antes de fazer a pergunta da Claudenice, é que a gente fica procurando alguém para nos substituir em caso de ausência ou numa necessidade. Cara, você procura preparar as pessoas, a pessoa começa naquilo, daqui a pouco fala, não tem condição, não tem competência para isso. Cara, é só prática. Uhum. E eu fico decepcionado, porque eu já tentei preparar 3 pessoas, porque se fosse amanhã eu precisar faltar por qualquer motivo, de doença, por qualquer... Não arranja, gente. Difícil. Vê o Rui. Mesmo. O dia que o Rui faltar no trabalho de socorro espiritual, quem que substitui? Vai aparecer umas 50 pessoas para fazer isso, Carlinhos. Não se preocupa com isso. É não. Mesmo? Legal. Até agora, só, então manda falar Rui, comigo. Não, o que acontece é o seguinte, você pode não aparecer enquanto você está aqui, mas os trabalhos não vão acabar porque a gente vai morrer. Pode ter certeza. Pessoa não pode... Porque muitas vezes a gente quer um substituto que faça aquilo que a gente está fazendo. E não é assim que acontece as coisas. O que acontece as coisas é através do exemplo. Você está fazendo um trabalho muito bom, pode ter certeza que aquele exemplo vai fazer as pessoas aplicarem esse trabalho. Isso não quer dizer que seja ali onde você está. Pode ser em outro lugar. Mas a pessoa vai chegar e vai falar assim, olha, eu vi muito aquela pessoa trabalhando, eu vi muito como que era o trabalho e vou fazer desse jeito. Vamos tocar desse jeito aqui. Então, desse lado que a gente tem que fazer. Vamos fazer o trabalho bem feito. Isso, bem feito, que pode ter certeza que tem continuidade. Mas, o Jorge, eu posso dizer para vocês que o que está faltando dentro do Espiritismo é delegar. O que acontece? A gente vê trabalhos que o dirigente, ele começa, ele encerra, ele termina, ele que fala, não dá oportunidade para ninguém falar. E eu acho que... Eu acho não, essa é a minha opinião. Que num trabalho mediúnico, você tem que deixar todo mundo falar, todo mundo participar... E você colher aquilo que interessa para o grupo. Porque tem pessoas... Eu lembro que uma vez nós fazíamos lá no Paulo de Tarso, as nossas reuniões de diretoria era com todos os trabalhadores. E todos eles tinham condições de opinar. Nós fomos numa reunião lá em São Paulo, nós falamos, olha, na nossa casa a gente faz assim. A moça levantou a mão e falou, nós já vimos que não dá certo, porque na nossa casa nós abrimos, vinha cada pergunta cretina. Daí eu não aguentei, falei, se tem pergunta cretina, é porque vocês não ensinaram direito, porque a pergunta cretina só vem por falta de entendimento. Então a gente vê que está faltando também nós, como dirigente, delegar para outras pessoas para começar o trabalho, para encerrar, para falar, para ler. Você vai num trabalho espírita, tem lá o dirigente, ele termina, ele começa, ele que explica, não dá chance para ninguém. Então está na hora... E eu faço isso no meu trabalho. Todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de explicar, todo mundo tem o direito de perguntar, né? Legal. O Hélio, a Claudenice Teles tem uma pergunta para você. A visão das pessoas em ir na casa espírita é a solução imediata do problema, pois desejam voltar à vida normal, não aceitam que os problemas estão nela e que se faz necessário mudanças. Muita gente, sim, vem na casa na hora do aperto, né? Na hora que está precisando daquilo. Vem, faz o tratamento, melhora e desaparece e nunca mais fala. Volta na casa. E depois de um tempo, muitas vezes, o mal é recorrente, ele volta porque a pessoa não se modificou conforme a gente orienta. Se você não se modificar, isso é também científico, né? Se você faz a mesma conta o tempo todo e dá o mesmo resultado, você não vai esperar outra coisa, sim, se não mudar nem aquilo. Então, a gente recomenda que a pessoa faça a reforma íntima, mude os seus hábitos, né? Eu vejo bastante assim, a pessoa tem um vício, por exemplo, do tabagismo, né? E a pessoa tem problema pulmonar. E quantas vezes você fala, mas você tem problema pulmonar e está fumando? Ah, eu não consigo parar. Atrás do não consigo, tem uma palavrinha chave: eu não quero. Eu não quero parar. É. Então, a gente fala a vida inteira para a pessoa, cara, isso faz mal para a sua saúde, e a pessoa não para. Então, se ela não para com isso, ela não vai conseguir a cura dela, de maneira nenhuma. Por isso que a doutrina espírita, ou o centro espírita, a gente pode falar que é uma universidade do espírito. Sem dúvida. Ou seja, você não é uma... Claro, você é um hospital também, você vai ter consolação, vai consolar as pessoas também, que é o objetivo da doutrina espírita, mas também é educar. Aprender mais. E educar leva tempo, né? Não é assim, né, principalmente educar adultos, né? Quando é criança, o que você fala... É verdade, é a pedagogia. Já no ensino superior, é a andragogia. Você vai ensinar um adulto que já tem hábitos, né? Já tem opinião formada. Quantas vezes, né? Na vícios, escola, né? Substituindo o professor lá, você falava uma coisa, o cara corria no Google para ver se aquilo era verdade. Quantas vezes eu vi isso na minha aula? O cara ia lá e olhava se eu estava falando mentira ou não. Então, é difícil você educar adultos, né? É complicado o cara ir no Google, porque muitas vezes ele vai lá e ele foi atrás da mentira, né? E não também, atrás da verdade. Exatamente. Você vai encontrar mentira pra caramba ali também. Hoje em dia, você vai no médico, o médico fala uma coisa, no consultório o cara vai lá no Google pra ver se é aquilo mesmo e tal. Eu tenho um médico Dr. amigo Google. Lá. Dr. Google. O Ari... Ele é fora de traumatologista, sério, né? Ele é irmão nosso, gente boa demais, né? Ele é engraçado demais. Ele falou, velho, eu parei de consultar, eu parei. Agora eles vão porque perguntar. As pessoas não precisam mais do médico. Uhum. As pessoas vão lá, eu vou falar uma coisa, ele já fala na minha frente. Então por que você veio procurar o médico? Agora eles vão perguntar pro chat GDP lá, ó, inteligência artificial. Uma vez eu fui dar uma aula no curso, aí logo no início do curso, o cara falou: ah, eu não concordo com nada do senhor está falando. Falei, tudo bem, então procura outro curso, porque aqui é isso aqui. Você quer, não quer, vai procurar outro lugar, pô. Agora, vou convencer o fulano. Falei, não estamos aqui para convencer, não. Nós estamos aqui para explicar. Você não está concordando? Procura, então, outro curso, procura outra religião. Essa mistura, às vezes, Rui, porque às vezes a pessoa... ela vem para ouvir uma coisa e ela ouve algo diferente, porque nós falamos da doutrina de Kardec, né? Estamos embasados nas obras básicas ali. E a pessoa não quer ouvir, às vezes, isso. Então ela vem, e quando você fala para ela isso, ela fala: não, mas não é isso que eu vim buscar. Não, você veio buscar o quê? Estou te falando as verdades aqui espirituais, né? O que nós entendemos que seja bom para você. Mas se não é assim, paciência, é o que nós temos para te oferecer aqui, né? Então, às vezes, as pessoas vão pulando de galho em galho. Muitas vezes eu vejo isso também, né? Não, mas eu não tenho essa tolerância de ficar falar, quer, não quer, procura paciência, né? Paciência, vai ser feliz de outra forma, né? Sim. É isso que tem. E essa mediunidade do dia a dia, ela é muito interessante, porque todo mundo acha que sabe tudo de mediunidade. Nossa, você vai conversar com a senhora, às vezes de idade. Não, mas o meu é diferente, comigo é diferente. Não, mas por que você não faz dessa forma? Não, comigo não dá certo. E chega um ponto que você fala assim: então não tem mais nada que fazer para a senhora aqui. Nós temos um caso interessante lá na casa, sabe, de uma senhora que o filho dela foi embora de casa, adulto de 28 anos, e ela não se conforma com isso de jeito nenhum. Ela quer que o filho volte para casa. Então ela faz de tudo para o filho voltar. E ela vai toda semana na casa e quer conversar a respeito disso. As pessoas da casa já se encheram com isso. Porque é sempre a mesma coisa e ela não concorda com nada. Da última vez que eu falei com ela, deixa seu filho viver a vida dele. Ele quer viver dessa forma. Não, mas ele tem que voltar para casa. Então nós não temos nada para fazer para a senhora aqui. Então é uma obsessora encarnada. Exatamente. tem que procurar outro psicólogo. Aí, né? O filho foi embora de casa, não desencarnou não, né? Não, tá vivo. Então a gente já entende por que o filho saiu de casa. Exatamente, mas como falar isso para ela, né? Isso que é difícil. Não, isso aí, a minha esposa saía com a senhora católica fazer visita nas casas, e de vez em quando ela recebia a pessoa. Um dia chegou a senhora lá: ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido faz isso, meu marido... A senhora que estava com a minha esposa perguntou: me diga uma coisa, e você não faz nada, não? Porque é só ele, seu marido, que é o errado aqui. A mesma coisa, eu tinha um médico que fazia o curso comigo, Ele era ginecologista. Ele falou, ó, Rui, eu tinha uma senhora que vinha lá fazer exame, ela falou, só não tem nada. Não, tem sim, só não tem nada, tá tudo bem, toma esse remedinho. Chegava outro mês, ela vinha, não, eu tô com problema, só não tá com problema. Até que chegou um dia, ela tava na maca lá, ele tá cuidando dela. Ele falou, quer saber de uma coisa? Pra senhora se curar, procura um centro espírita. A mulher quase caiu da maca. O problema não era. O problema era de obsessão. Problema de obsessivo, né? Uhum. Pensamento obsessivo. Carlinho? Eu achei legal o que você está falando de consultar a internet. Que eu tenho um fato contado por um amigo, um médico, que é um cliente meu. Ele disse que chegou um paciente para ele e disse, doutor, eu comecei com uma dor de garganta, eu consultei o Google mandou chupar uma pastilha. Não melhorou, continuou arranhando a minha garganta, não consegui engolir. Perguntei para o Google de novo, o Google mandou fazer um outro tratamento, ir na farmácia, tomar injeção. Eu fui e fiz uma série de requisitos que o Google mandou fazer. Agora, doutor, eu não estou conseguindo engolir, eu queria saber o que eu faço. O médico olhou para ele e falou assim, pergunta para o Google, porque eu não vou assumir a responsabilidade com você. Aí ele falou, cara, nem sabe o que o cara tem? O cara tem nódulos na tireoide que você vê, aqueles nódulos imensos. Olha. Eu vou assumir uma responsabilidade por ele ter tomado tanta porcaria? Não vou assumir. São esses depoimentos do Google que faz, que a pessoa só procura mesmo. Google, né? Olha. Até a pergunta de uma pessoa que é meio difícil para você, viu, Hélio? Não sei se você vai conseguir responder. É uma senhora chamada Ludmila Lamana Afife, que faz uma pergunta. Deve ser muçulmana, porque esse nome aqui é Afife. É libanesa. Libanesa. Se quiser perguntar se o Hélio é um bom espírita, vamos perguntar para Ludmila. Uma pergunta, lembrete. Enfatizando que a mediunidade é inerente ao ser humano, ela seria a forma mais comum de se chegar ao espiritismo, aos centros, aos livros, às rádios, para esclarecimento do assunto? Não, pior que não. Não é a forma para ela se desenvolver seria procurar o centro espírita, mas nem sempre é procurado. Porque as pessoas querem fazer o espiritismo à moda da casa, mas muitas vezes... A pessoa quer trabalhar na casa dela, no conforto, assiste a novela primeiro. Mas lá na casa da prece, nos tratamentos, a pessoa chegou ao cúmulo de falar isso para mim. Ué, eu posso vir depois da novela para tratar? Não, você vai vir para assistir a palestra. O tratamento começa na palestra lá fora. Não é dentro da câmara só. É. Mas eu estou no capítulo não sei o quê, a novela hoje, eu gravo a novela e você vê amanhã cedo. Porque amanhã minha televisão não tem como gravar. Então você escolhe. Ou tratamento ou a novela. Então, nem sempre as pessoas que têm influência da mediunidade procuram uma casa espírita. Ela procura muitas vezes, né? Regra geral, mas não é regra geral. Muitas vezes ela procura a comadre dela, que já teve em outros centros, já baixou em vários centros e tal, e tem uma experiência. Ela vai lá e pergunta para ela, nossa, estou com problema disso, daquilo, o que você acha que eu devo fazer? Ah, toma chá de arruda, por exemplo. Aí vem aquelas receitas, né? São ótimas, mas instruído, né? De forma instruída, né? Então, nem sempre, Ludmila, a pessoa que tem mediunidade vai procurar a casa espírita. Ela procura também outros meios. Ela complementa a pergunta perguntando, essa seria a mediunidade do dia a dia, aquela que leva o ser ao conhecimento do assunto e de si mesmo? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, o dia a dia é isso mesmo, né? A pessoa passa a sentir. Eu acho que ela quis dizer também em relação à dor, né? Porque às vezes a dor, o sofrimento nos leva a procurar, por exemplo, a mediunidade descontrolada, vamos dizer assim. Perfeito. Acaba trazendo companhias desagradáveis, né? E também nos levando a tomar ações que a gente não... Por falta de controle ou desenvolvimento, educar a mediunidade. E isso nos leva a procurar soluções. Né? Soluções, perfeito. E outra coisa, né? A gente fala só do encarnado que procura ajuda, sim, né? Sim. Mas ele também é utilizado para trazer o espírito para casa para ser tratado. E eu conheço um caso, não foi na nossa casa, mas conheço um caso, do obsessor que falou, eu aprendi muito aqui dentro dessa casa. O obsessor, ele largou. de obsidiar, porque ele entendeu realmente, ele deu o testemunho dele e o cara continua levando a mesma vida, o encarnado. Hélio, nós tivemos o problema aqui com a AME, quando ela começou, nós tivemos um obsessor lá que ficamos 2 anos, nós ficamos cuidando dele. Até que passado um tempo ele sumiu, não apareceu mais. Daí ele veio lá falando, olha, eu sou fulano e tal, eu vim aqui agradecer a vocês porque vocês tiveram tanta paciência para me aturar. Pois é. Porque eu era muito arrogante, era muito metido, eu fazia uma série de falava uma série de bobagens. Depois, com o tratamento de vocês, com muito carinho que vocês dispensou a mim, eu pude descobrir como eu estava errado. É verdade. Não foi aquele que no final falou, agora eu sou perfeito, não, né? É? Ele não falou no final isso, não, né, Rodrigo? Agora eu sou perfeito. Tem também um caso nosso lá, do uma pessoa tratou com a gente lá durante 6 ou 7 anos. Numa reunião mediúnica, o obsessor, o médium deu passividade e ele foi lá. Ele falou assim, a partir de hoje, vocês não vão me ver nessa casa mais. Mas você perdoa ele? Não, mas eu não aguento mais vir aqui. Escutar essas coisas que vocês falam toda vez. Eu vou desaparecer. E realmente soltou o cara. Pela persistência do camarada, porque imagina tratar 6 ou 7, não lembro. Mas muito tempo tratando direto, no mesmo dia, no mesmo horário ali, e o obsessor enjoou daquilo e pulou fora do barco. Nós demos graças a Deus, porque ele era enjoado. Vamos tentar fazer essas perguntas logo e vai ser mais rápido até, porque tem muita pergunta. Nossa, tem pergunta demais. Isso, vamos tentar. E tem depoimentos também. Uhum. O Maurício Tomé disse, eu tenho cuidado nos ambientes do skate pelos mesmos motivos, já que existe uma parte de praticantes que trazem as mazelas do vício. Aliás, estamos aqui em Criciúma. Legal. Ele acompanha o filho, né? Skatista, né? O Nobélio Davi diz, bom dia, amigos. O animismo é comum no desenvolvimento do médium, mas preocupa quando não há um controle. Onde esses médiums que apresentam situações não reais e às vezes denegrindo a própria doutrina? É, não é uma pergunta. Essa é do Nobélio? Não, depoimento, estou falando. O Nobélio também faz aniversário, acho que fez aniversário semana passada, né? Um grande abraço para o Nobélio, que é lá da Fraternidade Paulo de Tarso. É, mas dizendo o seguinte, o animismo é importantíssimo, né? Exatamente. Porque o animismo é o conhecimento do próprio médium, exato, né? Interiormente falando. Então, muitas vezes, uma pessoa ela tem condições de orientar muito mais do que um próprio espírito. Um espírito que incorpora. Então, quando nós estamos, por exemplo, no atendimento fraterno, nós estamos usando a nosso animismo. Exato. Né? E muitas vezes, até numa própria reunião mediúnica, alguém está falando, a gente pensa que a pessoa está mediunizada, é ela mesmo que está falando. E está sendo orientação fantástica, melhor do que se o espírito estivesse ali. Então, tem que sempre analisar o conteúdo do que está vindo ali. É. Se a pessoa começa a ser prolixa, por exemplo, começa a falar muita bobagem, começa a falar muita besteira e sempre querendo tomar a palavra para falar, aí a gente tem que dar um chega para lá também. É, e precisa tomar cuidado com o animismo, ele pode virar mistificação. Né? Exatamente. Certo? É. Mas é importantíssimo. Você não pode negar, por exemplo. Vamos falar do principal, Chico Xavier. É um trabalho em equipe. Chico, né? Xavier falando, ou Emmanuel falando, ou André Luiz falando, ou Humberto de Campos falando, qual a diferença? Chico Xavier falando era animismo. Certo? É. Então a gente vai ver o potencial que tem aquele espírito. É. E com certeza, se você, Chico, não precisava estar mediunizado para conversar com a gente. De jeito nenhum. Né? Que é possível que agora Emmanuel, né, encarnado, né, e já aí com 22 anos e começar a manifestar e desenvolver a mediunidade, receber comunicações de Chico Xavier. Chico Xavier. Assinado por Chico Xavier. Pois é. Né? Mas eu tô falando dele encarnado, não tô falando dele. Não, eu sei dele encarnado. Tô falando a partir de agora, né? A partir de agora, e Emmanuel vezes, vai receber. Às vezes as casas espíritas pecam muito nesse quesito, viu, Jorge? Não, é animismo, tá mistificando, não sei o quê. Não, se ela tá desenvolvendo, deixa ela. Vamos intervir na hora necessária, né? Então, muita casa tolhe a pessoa e a pessoa some do centro. Ele fala, não, aqui não vem mais. É porque o médium novato, ele muitas vezes ele fica confuso, que não sabe se é dele ou é do espírito. Exato. Mas aí cabe ao dirigente falar, olha, vamos devagar, vamos com calma. Por isso que é importante, né? O treinamento. Sim, o treinamento. Fazer o treinamento, né? Mas o grande problema, Hélio, são os médiuns antigos, médiuns velhos, que você percebe que é animismo e ele não se dá conta de que ele está fazendo o animismo. Isso é fascinação. Fascinação, já. Fica fascinado. Vamos tentar. A Tina Neca tem um depoimento. A intenção pessoal é que emite as energias tendenciosas dos ambientes. Quando existem famílias concentradas, é mais fácil participar dos encontros. Isso para todas as concentrações sociais. Tudo bem. O Luiz Forcato está pedindo uma coisa para você, o Luiz Carlos Forcato. O Hélio, gostaria que você falasse um pouco de manifestações da mediunidade nos tempos de Jesus. Poxa vida, que bom. Que bom. O próprio Jesus, por várias vezes, ele deu essa demonstração. A principal que o Evangelho nos narra foi a transfiguração dele no Monte Tabor. Ali foi uma demonstração muito grande. Aliás, inicia no cristianismo a mediunidade ali, com ele no Monte Tabor ali, deixando com que aquelas entidades, né, Moisés e Isaías, falasse com ele ali. E tão real que os apóstolos que estavam com ele ali, Pedro, Tiago, quiseram montar barracas para eles dormirem lá. Tal era a intensidade da manifestação espiritual, né? E dali em diante, Paulo de Tarso também dá muitos exemplos de manifestação mediúnica. Ele curava em nome de Jesus, né? Mediunicamente, fazendo um efeito físico na cura de várias pessoas depois da conversão dele, né? Quando ele larga de Saulo e passa a Paulo, né? Atos dos Apóstolos. Só ler os Atos dos Apóstolos, você vê tudo. Cheio Pedro, da mediunidade. Isso, Apocalipse de João. É outro também. Que foi transmitido mediunicamente. Se voltarmos mais atrás, Moisés também, né? Quando escreve os 10 mandamentos ali, ele está mediunizado, recebendo essas mensagens do plano superior. Pessoas falam que foi Deus, né, que mandou, mas é o plano superior ali se manifestando através dele. Então, sim, temos muitos exemplos. O Aécio César tem uma pergunta para você. Podemos afirmar que um médico psicofônico sonâmbulo, a inconsciência favorece a veracidade da mediunidade desse médium ou atrapalha? Nenhum nem outro. Varia de médium para médium. Varia de um para outro. Por exemplo, a inconsciência ou sonambulismo, para algumas pessoas, não surte efeito nenhum. Ele fala e às vezes ele fala para nada, para ninguém. Uhum. E já... inconsciência, né? Ele semiconsciente, ele transmite melhor, a meu ver, a mensagem que ele está recebendo. Mas o médium inconsciente, ele precisa estar muito bem preparado para não ser um instrumento de obsessão também. Caso aqui, ele não está falando de médium inconsciente, não. Ele está falando de sonambúlico, né? Ele fala inconsciência do médium sonambúlico. O médium sonambúlico não é inconsciente, né? Ele é sonambúlico, ele está num sonambulismo. Inconsciente é quando a gente incorpora alguém que a gente perde o controle. Só o espírito que faz. Não sente nada. No sonambulismo, aí é a maior prova do animismo. Porque quando o cara fica sonâmbulo, o Hélio falou legal, presta atenção dos dois lados. Tá cheio de gente que é sonâmbulo por aí que não adianta nada. Não adianta nada. Ele é sonâmbulo, não adianta nada. O sonambulismo mediúnico é diferente. Ele entra naquele transe para fazer algum tipo de trabalho. Então nós temos muitos médicos de cura, muita gente que faz o trabalho como sonâmbulo. Passa a receita, passa tudo. Sim. Ele não tá. Ele tá usando o conhecimento anímico dele mesmo. Dele. Ele foi um médico em outra encarnação, ele foi alguma coisa em outra encarnação. Então quando ele entra no sonambulismo, ele entra nesse transe, ele consegue acessar aquela vivência dele e ali ele faz receituário, ele responde perguntas, ele passa conselho. Então é o conhecimento do próprio espírito médico dele, né? No sonambulismo. Aqui tem uma resposta que você vai dar, porque já que você vai começar um curso de médiuns. A Nathânia Ramp diz: bom dia a todos. Todas as pessoas podem desenvolver a mediunidade? Todas as pessoas podem fazer o curso de médiuns, eu diria, para identificar se ela tem uma mediunidade ostensiva ou não. Nesse trânsito, do início até o final, os dirigentes daquele curso vão identificar nela se ela tem esse potencial ou não. Mesmo que não tenha, o trabalho na casa espírita tem para todo mundo. Todos Sim. podem contribuir ali. Porque as pessoas muitas vezes querem desenvolver a mediunidade, querem trabalhar só na mediunidade. Eu lembro que o Chico Xavier Chico Xavier tinha todas as mediunidades, mas não deixava de fazer a caridade, não deixava de visitar doentes, não deixava de ir nas periferias da cidade. Ou seja, completo, né? Então, mas a mediunidade de passividade ou tem ou não tem. Sim. É, não tem essa aqui, é, com o tempo. Vai desenvolver aquilo. Se ela não tiver, nós vamos identificar isso durante os treinamentos da mediunidade, na prática. Mas ele é muito mais importante, porque pode trabalhar na evangelização infantil, pode fazer palestra, pode dar paz, pode fazer uma fazer sopa. Pode trabalhar no, na câmara mediúnica mesmo, sim, onde tá tem o trabalho tá de sustentação, bem, vai dar sustentação. Perfeitamente. Né? Às vezes é doutrinador. Uma pessoa que é doutrinador, que a gente chama, é aquele que é o facilitador, aquele que vai conversar com o espírito, ele tem sensibilidade, mas não precisa ser médium, sim, né? Ele vai chegar e vai conversar com os espíritos, exatamente, ele vai orientar, vai fazer tudo. Então, quem faz um curso de médios ou de desenvolvimento mediúnico, que é a mesma coisa, ele vai conseguir trabalhar com isso, vai poder participar de qualquer tipo de trabalho ali dentro da casa, mesmo sem ele dar passividade. É, aliás, não, nós temos, né, carência de bons doutrinadores. Mas não vai dar passividade, né? Não vai dar passividade. Aqui, Carlinho, todo ano tem curso de mediunidade nas casas, a Clara Denise. Em todas as casas espíritas tem curso de mediunidade, seja de curso de orientação mediúnica, seja curso de médios, como fala na Aliança, e seja as casas independentes, como o Hélio, o que o Hélio faz lá na casa da Casa da Prece, que é uma casa independente, ele adapta o curso do jeito que ele acha melhor para fazer o curso de médio para as pessoas. E a Eliana, também, que é lá de Jacareí. A Fabiana faz outra pergunta. Não, mas peraí. Ah, tem outra? Pulei. Tem aqui ainda. Opa. A Eliana lá da casa lá de Jacareí, acho que é a Eliana da casa Maria da Marcela. Helena. A Maria Helena. Eu tive muitos casos na minha juventude, nos quais tive visões, sonhos com desencarnados, hoje eu não tenho mais. Será que é porque eu tô velha? Não, de maneira nenhuma. Primeiro que você não está velha, não, Maria Helena, está tranquilo. Isso aí, com o tempo, a própria espiritualidade vai afastando isso da gente no seu comportar do dia a dia, nas suas atitudes. Aquilo que o Jorge falou, se de repente isso é um incômodo, a espiritualidade, à medida que você vai também se desenvolvendo como pessoa, também vai afastando. Isso nós chamamos também de fundo mediúnico, né? Sim, tinha. A pessoa, num certo período, ela vê, enxerga, vê uma série de coisas, e depois, trabalhando, vai desaparecendo. Exatamente. Eu tenho um menino que hoje trabalha lá na Casa do Caminho. Ele um dia apareceu lá e falou: ah, eu estou no tiro de guerra e eu vejo gente aparecendo lá. Quer dizer, nós fizemos tratamento com ele, sumiu. Pastor, acabou. O João Paulo Gonçalves, de Pernambuco, dá um depoimento dele aqui. As primeiras psicografias eu duvidei e achei que fosse coisa da minha cabeça. Nas próximas, só vinha o mapa do Oriente Médio. Eu vi uma sombra do mapa e cobria. Bom, dá a entender que ele, na certa, já teve uma reencarnação para aquela região e agora isso voltava à mente dele, né? Dá esse entendimento para a gente, né? Nesse depoimento. Uhum. Ele precisa continuar com a psicografia. Né? Exato. Tem duas perguntas. A Fabiana Kraus fez mais uma pergunta aqui e também o Daniel Mello. Então dá para juntar as duas. Quem pode fazer curso de mediunidade? Pergunta a Fabiana Kraus. E o Daniel. Hélio, quando fiz o curso de médios, não foi exigido conhecimento prévio do Livro dos Médios. Não seria... Isso não deveria ser um pré-requisito? Nós pedimos, durante o curso, a gente pede a leitura não só do Livro dos Médiuns, mas também do Livro dos Espíritos. Uhum. Né? Dentro do curso a gente tem, porque a prática mediúnica dentro do Centro Espírita, ela está baseada no Livro dos Médiuns. Né? Então, a gente, no curso, a gente exige essa leitura, digamos assim. Agora, quando a Fabiana Kraus pergunta, a gente fala: Fabiana, quando você está na Aliança, por exemplo, nas casas da Aliança Espírita Evangélica, você tem que estar pelo menos frequentando o curso de aprendiz do Evangelho ali um ano, parece, né, Rui? Um ano depois que está no... Tem o curso básico. Tem primeiro o curso básico, depois o curso de aprendiz. Mas você tem mais ou menos com um ano de curso que você está fazendo, você já pode se inscrever no curso de médios. E nas casas da USE mesmo, tem muito o curso básico de espiritismo, que é bem mais tempo, e depois você se inscreve no curso de orientação mediúnica. Agora, vai chegar em lugar, por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, por exemplo, o Rodrigo foi lá, queria fazer um curso, ele tinha que estudar 7 anos primeiro, para depois ele fazer lá. Então, Tem tudo isso. E aí tem aqueles casos também. E se a pessoa for médium? Se a pessoa estiver acontecendo um monte de coisa com ela, se ela estiver incorporando, se ela estiver tendo evidência, se estiver acontecendo um monte de coisa que está atrapalhando a vida dela, que ela precisa desenvolver, você vai esperar ela fazer todos os cursos ou você vai botar ela para trabalhar? O Rui, por exemplo, está acostumado a pegar pessoas e botar para trabalhar primeiro, depois fala, agora vai estudar. É. Não, e, Suzano, se, né? E se não estudar, não, é, não vai não parar. Continua, segue, né? Mas tem que, você tem que ter todos os prós e os contras, tem que usar. É, nesses casos, tem que ter dois pesos e duas medidas mesmo. Vamos. Um momento. Vamos sim. Ah, deixa... Só comentar que a Cleide Bessa entrou que eu quero ir para Uberaba, deixa o telefone depois, tá? Então a gente vai deixar o telefone aqui para vocês. É, mas só aproveitando aqui. É, só colocar aqui na frente. Não, eu passo aqui depois o telefone, não tá fácil aqui. Ô Rodrigo, eu só depois queria eu falar uma coisinha aqui. Sumiu agora no momento. Ô Rodrigo. Achei. Pera aí, só um minutinho. Eu só queria contar para você que o Zé Carlos colocou aqui, não leram a minha pergunta, mas lá em cima ele só disse: bom dia a todos. É, excelente os cursos, mas não fez pergunta nenhuma aqui, não, viu, Zé Carlos? Dá uma olhadinha aí para. Tá bom. Eu achei aqui, tá? Então, tô colocando aqui na tela para vocês agora, porque aí muita gente aqui tá com. A gente comentou e não viram, tá aí o cartaz do Uberaba e o telefone tá aí também para vocês verem. Vocês não vão ver, tá? Mas tá aqui para pro YouTube. 12-99131-9946. Então, tá para vocês aí no YouTube. Telefone 12. 99131-9946, é só falar com a Conceição lá da Eternelis Turismo para saber lá os detalhes da viagem de Uberaba. E fala que você ouviu aqui no programa Vivência Espírita, propaganda, tudo. Não vai ter vantagem nenhuma, mas fala com a Conceição. Não vai ter desconto nenhum, não tem jeito, né? Por causa do custo de tudo, né? Que tá tudo muito mais caro. Tá, eu escutei lá no programa. Que ultimamente eu penso, tá tudo muito mais caro, né? Não, o Rodrigo, está todo mundo mais caro em termos, porque em 2015 a Yolanda Garzon fazia essa viagem para Uberaba e custava R$800. A Conceição, ela está fazendo essa viagem de 2015 para 2023, são 8 anos, está R$890, com um ônibus top, tá? Por que que a Conceição cobra mais barato? Por uma simples razão. Ela, as excursões que a Conceição faz para as empresas, ela tem o preço normal onde ela ganha dinheiro. Quando ela promove as excursões espirituais, ela coloca só a despesa da viagem, do motorista, de todo mundo. E não põe lucro. E não põe lucro dela. Então, é bom que vocês observem isso. Então, liga aí, 12-99131-9946. Vamos lá. Rodrigo, põe para mim a música aí. Põe, tá aqui na. Já deixei aqui separado. Hoje o programa tá tão bom que ela. É. É, e o que eu pedi pro Rodrigo, a gente tinha deixado aqui para depois, para falar que essa semana, né, na quarta-feira, da terça para quarta-feira, desencanou a Lúcia. Né, a Lúcia, irmã do Nil, do nosso grande amigo Nil. A Lúcia, que já estava há algum tempo bem debilitada, estava com um problema sério, né? E desencarnou na terça-feira. A Lúcia, que era lá do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Santana. O pai, a mãe, a família toda espíritas, né? E a gente deseja paz e harmonia, paz e equilíbrio para toda a família. Familiares da Lúcia, né? E todos os demais familiares também. E temos a certeza que a espiritualidade amiga recebe a Lúcia lá, já envolta em luz, e com certeza logo ela estará recuperada desse trauma que ela passou aí por esse último ano. E Jesus abençoe a ela e a toda a família. É, e no dia 18. Faleceu nosso grande amigo de doutrina, o Guido Antônio Giovanni Romanelli, que era um trabalhador lá do Jefa, fez escola de aprendizes comigo, ele e sua esposa Silvia, e ele faleceu com 84 anos, o Guido Antônio Giovanni Romanelli. Onde quer que ele esteja, receba as nossas vibrações de paz, de amor e de tranquilidade. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa-a dormir em paz na solidão. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o gozar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura, que o Senhor dentre a selva lhe compôs. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas, e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. Estes são versos da autoria de Castro Alves, o poeta dos escravos. É um lamento de dor pela situação do negro, escravo de uma civilização que se denominava cristã, mas não se pejava em escravizar seus irmãos sem piedade alguma. Retirados à força de seu país natal, alguns deles, chefes tribais, tinham desprezado todos os seus direitos. Direito de ser tratado como ser humano, direito ao descanso, à família, à expressão do seu culto religioso, a dignidade. O desejo de ser livre, de poder se expressar em seu próprio idioma, de cultuar seus deuses, tudo lhes era vedado. A rebeldia era punida com castigos horrendos e a morte. É a morte que justamente o poeta dos escravos exalta como a libertadora. E em seus versos, revela a verdade inconteste da imortalidade. Extinto o corpo, a alma estava liberta para andar pelos campos espirituais. Como ser espiritual e mortal, poderia retornar aos ares do seu país natal. Poderia reencontrar os amores que houvessem partido antes dele. Embora muitos haja na Terra que ainda insistem em afirmar que nada existe para além da vida física, somos imortais. Ninguém morre. Finda-se o corpo, mas a essência permanece. Liberta do corpo, a alma retorna ao grande lar. Busca os amores, recompõe-se das lutas travadas durante a vida terrena e prossegue na conquista do progresso. É assim que os que sofreram muito sobre a Terra encontram o restabelecimento das forças e as recompensas pelo bem sofrer. A imortalidade é a grande porta que se abre para o reencontro dos que se amam e daqueles que ainda necessitam exercitar o amor uns pelos outros. É o repouso das lutas, é o reabastecer de energias para novas etapas de progresso do ser que nunca morre e cujo destino final é a perfeição. Hélio, o que é que você poderia falar dessa linda mensagem? Exatamente o que o Espiritismo nos traz, né? Como consolação para as nossas dores aqui na Terra, conforme ele menciona a barbárie da escravidão negra, né? No mundo. A imortalidade da alma, citada por nós em todos os tempos, e como verdade para nós espíritas, né? Que nós vamos continuar vivendo, vamos encontrar os nossos afetos no outro plano, vamos encontrar com aqueles que nos foram caros aqui na Terra, nos consola muito nos momentos em que nossos entes queridos são levados de volta à casa paterna, né? Então a mensagem nos traz isso com muita propriedade, falando da escravidão, né? A vergonha que a humanidade deve ter até os dias de hoje de ter feito esse episódio tão horrendo nas nossas nas vidas dos nossos irmãos. E para arrematar, eu digo sim para todo mundo que convive comigo, né, que as verdades espirituais são as que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Essa vida passa como é tão passageira para alguns, tão rápida para outros, para uns demora um pouco mais, mas todos nós entraremos na vida espiritual conforme nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Que sempre tá aí, vocês estão acompanhando no Instagram, a gente tem postado aí, repostado os posts da WS no Instagram. Para quem não conhece, entra aí no Instagram do Vivência Espírita e no Instagram, @festasWS, para poder ir acompanhar também as promoções que ela sempre faz, muito interessante. E vamos lá para os aniversariantes, então, da semana e também da semana passada, né? Que a gente não falou, né? No dia 20, nós temos a Fátima Elisandra da Silva. No dia 20, nós temos o Fernando Araújo Silva. No dia 24, Maria da Glória Pereira. E no dia 25, ontem, foi aniversário do nosso grande amigo Piero Maier de Oliveira. Fez um festão, fechou a rua e só convidou os amigos, né? Não, porque... E vai continuar amanhã, né? É. Amanhã lá no Paulo de Tarso tem festa. Eu fui convidado, se você não foi, então se toca aí. Vocês foram convidados? Dessa vez eu não fui, não. Não? Ah, não. Não foi convidado? Não? Não. Agora aqui, quem fez aniversário dia 21 foi o Nil. Nil fez dia 21 e a Neuza dia 22. Né? Olha só. Os dois fizeram aniversário no carnaval. Dia 24, a Deise Mansano, a Deise lá da TV Mundo Maior. Dia 25, a Ana Maria, sogra do Rodrigo. Minha queridíssima sogra, uhum. Fez aniversário, fechou a rua também. Também não foi convidado dessa vez. Não? Não. Dia 4, quem faz aniversário é a Meire Pavani, lá do Jefa, que era esposa do Serginho. É, né? Esposa do Serginho. Trabalhava com a gente. E dia 6, vai ser ainda, antes da semana que vem, é a Val, que faz aniversário, a Val de Bias. Não, dia 6 é segunda-feira da outra. Então deixa pra gente falar o aniversário da Val, que é dia 6, na semana que vem. Tá. Né? E aqui também a gente tem, deixa eu ver aqui, dia 24 tem a Deise Mansão, não sei se a gente fala, se vocês falaram. A Rosana Ali, dia 24 também falou? Não. Dia 24, e a Rosana, que lá do Jeff, e a Camila tá fazendo também a preleção hoje lá. Então a Rosana, que é queridíssima também, muito, muito amiga, sempre presente, aí toca também as vibrações, né, Carlinhos? Sempre tá. É ela que comanda as vibrações pelo bem universal. É. E a mandar um abraço pra... E tem também, já falamos todos aqui. Então. Vamos, a gente não fez o sorteio, porque acabou ficando em cima aqui, mas vamos para a hora da dica, para a gente tocar agora, para comentar, só soltar a vinhetinha aqui. Então, Hélio, quando toca essa música, a gente queria pedir para você comentar aqui para os nossos ouvintes uma dica, né? Comentar uma dica de um livro que você esteja lendo agora no momento, ou um filme que você assistiu, uma série, ou qualquer outra dica que você queira dar aí para os ouvintes, ou sobre o tema também, que você queira passar para os nossos ouvintes aqui. Muito bem. Bem, eu quero deixar uma dica aqui de um filme que eu assisti ontem, né? Tá nos cinemas ainda, do Tom Hanks. O filme chama O Pior Vizinho do Mundo. Ele é de uma sensibilidade enorme na modificação da pessoa, do que era e do que foi ao final do filme. É espetacular. E só do Tom Hanks estar estrelando o filme já é. E o outro, como eu e a Ludmilla, nós participamos da confecção da pomada Mãe Santíssima, e agora em abril, mês do Chico, aqui em Campinas, a recomendação da dirigência é que a gente releia uma obra de Emmanuel e Chico, né? Então eu acabei de reler o Ave Cristo e recomendo que as pessoas voltem a ler, aqueles que já leram, leia de novo, para entender quão difícil era naquele tempo para os dias de hoje. Quão fácil é hoje procurar uma casa de oração, uma casa espírita. Naquele tempo, a perseguição enorme, mortes de tudo enquanto é tipo, suplício, sacrifício. E hoje nós temos essa facilidade e às vezes as pessoas não se dão conta de quanto é fácil hoje em dia você praticar o cristianismo, né? Em comparação com o cristianismo primitivo daquele tempo. Então, as duas dicas minhas aí. Legal, bacana. Obrigado, Wely. Opa. Vamos então dando continuidade? Ou a gente está em cima da hora, né? Já deixei o link aqui também para o pessoal da Ave Cristo. Muito bom o livro. Realmente, os livros de Emmanuel são espetaculares. Né? Fala, Carlinhos. A Hernani Carvalho deu um depoimento dela dizendo que ela faz o curso na Casa da Prece há 6 anos. Sou uma repetente nata, né, Hélio? E cada ano aprendo cada vez mais. Gratidão. Tá vendo e só? Tem uma pergunta. Vamos lá de novo. Começamos amanhã. Tem uma pergunta da Arlete aí. Não sei se você chegou não, a ver. Não, não achei. Também aqui não. A Arlete, ela colocou. No YouTube? Tá lá, achei. Seria um dos perigos da mediunidade a vaidade? E pode prejudicar o desenvolvimento espiritual das pessoas ao redor? Então é a Mãe Girafa que está ao vivo aqui toda segunda-feira, às 19h19, no Prosa Criativa aqui toda segunda-feira. Já deixo o convite para vocês que eles vão falar sobre o tema de São Sebastião, né? De todo desastre natural que teve, tragédia. Tem pergunta do Zé Carlos tá aí? Ah, tá. Se eu acho aqui, né? Uhum. É, aqui não tem. Porque essa pergunta dela não apareceu nem para mim, nem para o Carlinhos aqui. Igual do Zé Carlos. O Zé Carlos falou que colocou a pergunta dele, a pergunta não apareceu aqui para nós. Vê se apareceu para vocês. Tá bom, Rodrigo. Eu vou procurar aqui. Hélio? Eu vou respondendo para a Arlete aqui. Eu tenho a honra de conhecer a Arlete já também, pessoalmente. A vaidade é um dos maiores empecilhos, né? Para a mediunidade em si e também afasta as pessoas que estão próximas da gente, né? Em todas as atividades. Em tudo, não só na mediunidade, né? Ao longo da nossa vida, essa história da vaidade aí tem afastado até os nossos entes mais queridos de próximo da gente, né? O vaidoso, ele não mede o que ele está falando para as outras pessoas, se aquilo incomoda ou não as outras pessoas, né? Ele olha para ele somente e ele é o centro, quer ser o centro das atenções. A vaidade é a irmã gêmea do orgulho. Do orgulho. Né? E faz parte do egoísmo também. E o Jorge, você já falou, né, Jorge, que você tem orgulho de ser humilde, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que ser humilde e sentir orgulho disso. Exatamente, né? Sentir orgulho de ser humilde. Nós todos aqui todos temos nós. Orgulho de ser humildes, viu? O Carlinhos também. Essas risadinhas que não tem. Achou nada. Achou a pergunta, sua pergunta do ovo? Achei. Essas risadas que ele tá colocando aí que não tem nada a ver, né? Eu só achei essa. Bastidor, né? Tá aparecendo um programa de. De auditório, né? Aquele programa lá que os caras ficam fazendo, como é que chama? Pô, sacanagem. O cara fica sozinho lá falando no palco, como é que chama? Aquele programa lá. Stand-up, né? Stand-up. É. Sacanagem. Hoje é o trabalho. O tema era sobre obsessão mesmo, né? Sim. Então não tinha que ter obsessor aqui. Com certeza. Aqui por aqui, né? A indireta para alguém, não sei quem é, não. Vamos lá? Olha, vamos agradecendo a todos. Hoje tiveram muitas perguntas, né? Deu para responder aqui todas, com exceção do Zé Carlos, que nós não achamos a pergunta dele aqui. Desculpa, Zé Carlos, mas não estamos achando em lugar nenhum, né? Então, agora eu acho que ele colocou aqui de novo, né? Vamos fazer a pergunta. Romário Gonçalves fez também. Um médium pode, em qualquer circunstância, dizer que só ele pode dar passividade a um determinado espírito? Olha, Zé, depois de tanto tempo achar tua pergunta aqui, eu vou responder com muito carinho, viu? Essa é vaidade e orgulho. Orgulho, né? Exatamente. Em qualquer circunstância, não posso dizer assim, que a passividade dele para um determinado espírito tenha circunstâncias. Vai muito daquele momento, né, em que o médium está concentrado para receber uma mensagem, né? Eu já passei vários vexames desse jeito. O último foi com a Fernanda, lá na Casa da Prece até, a última vez. Na Casa da Marcela. Na Casa da Prece. Foi na Casa da Prece. Então, às vezes, o médium não está preparado para receber aquela mensagem, aquela que o espírito quer passar naquele momento, né? Então, varia muito de estado para estado, mas normalmente, quando a gente está no trabalho mediúnico, está na casa de oração, na casa espírita, a facilidade, você tem uma facilidade um tanto maior para isso, para receber essa comunicação e ela vir, não vir picotado igual o áudio do Rodrigo aqui, não. Vir exatamente conforme a gente precisa receber, né? Não sei se respondi do jeito que você queria, Zé Carlos. Deixa eu falar a vergonha que o Hélio passou. Foi o seguinte, né? Que a Marcela é mentora da Fernanda. A Marcela, né? E a Marcela chegou para a Fernanda e falou: mãe, hoje eu quero passar uma mensagem final do trabalho de hoje. Quero passar pelo Hélio, né? Aí a Fernanda chegou no Hélio e falou: aquele monte de gente. Tumulto, Sérgio, né? O Sérgio Santos tinha cantado tudo. A Fernanda falou: Hélio, faz um encerramento, a Marcela vai passar uma mensagem para você. Aí todo mundo pensou que ele tinha escutado normalmente. Vai o Hélio fazer o encerramento. Então, muito obrigado, porque todo mundo esteve aqui. Então, acabou. Deu boa noite, tudo tchau. Aí todo mundo ficou assim e tal. Era um tumulto tão grande que eu não entendi direito que era a Marcela que queria falar. Eu achei que a Fernanda queria entrar depois e falar algumas coisas, né? Porque ela fez a psicografia, tudo lá. Né? Essa aqui nem aquela reunião mediúnica que o pessoal fazia, chegava no final, o cara, Jesus, e dava aquela mensagem. Falava que... E tinha um lá que falava: pera, mas essa mensagem de Jesus aí tá meio truncada. Chegava na outra semana, ele dava aquela mensagem mais ou menos, e falava: Jesus. Daí até que um dia o cara lá falou: deixa eu perguntar para ele. Papai, diga uma coisa, você é mesmo Jesus? Porque suas mensagens não tá batendo com Jesus. Não, eu era o Jesus Ribeiro, que morava aqui em cima, perto do Centro Espírita. Então tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Se tivesse perguntado, ele tinha falado, né? Uma pessoa me deu um evangelho, segundo o Espiritismo, de presente, no dia que eu fiz uma palestra aqui em São José. E me entregou o livro, estava assim: ao amigo Hélio, uma lembrança do Centro Espírita fulano de tal, assinado Jesus. Eu falei: você chama Jesus? Não, é que esse livro é de Jesus, então. Que era Jesus, tá? Eu guardo ele com um carinho, não deixo ninguém nem chegar perto, né? Uhum. Imagina receber um livro de Jesus aqui. Vamos agora, então, podemos encerrar, né? Será? Agradecendo a todos pela participação hoje, maciça aqui. Se a gente abrir aqui, vai ter mais perguntas. Então, nós vamos deixar para lá. Que pergunta para outra vez que o Hélio vier. Né? Não, mas deu tempo de a gente fazer o sorteio aqui. Bastante gente participou. Deixa eu só, então, chamar aqui a vinhetinha antes de encerrar aqui. Então, com oferecimento de casa da livraria Casa do Caminho. Quem ligou aqui, participou, então teve bastante gente que entrou, mandou mensagem dizendo que queria participar do sorteio, né? E quem ganhou o livro foi o Edson Andrade. Edson Andrade ganhou o livro. É lá do Centro Espírito Divino Mestre, que passou a ser nosso participante todo domingo aqui no nosso programa. Legal, o Edson Andrade ganhou o livro e a Odete Aparecida Barbosa ganhou o CD, né? Então, a gente agradece e pede para buscar lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista. Então, lá ia bater um papo com o Mário Vinhas também, aproveitar a oportunidade e ir lá bater um papo com o Mário Vinhas. Pronto? Pronto. Então, vamos encerrando aqui com o nosso livro Você Se Conhece, né? Com a seguinte mensagem: devemos estar sempre precavidos contra os maus pensamentos que teimam em nos atormentar de dentro para fora. Agindo dessa maneira, não precisaremos sofrer os tormentos do mal para voltarmos ao bem. Paz e alegria em todos os corações. Hélio, muito obrigado. A semana que vem, Rui, quem que está conosco? A semana que vem nós temos o Tiago Borges, que era para ter participado domingo passado, e ele virá falar sobre Anjos das Ruas, que ele é funcionário público lá da Prefeitura de Jacareí e faz um trabalho para recolher as pessoas das ruas. Que legal. E eu só queria, viu, Jorge, pedir para que as pessoas que mexem com mediunidade, que a gente precisaria reunir esse pessoal para trocar ideia, trocar experiência, não trocar vaidades. Perfeito. Certo? Perfeito. Essa é uma proposta que eu faço, que nós gostaríamos de ver se há receptividade para essa proposta, né? Um bom dia a todos, muita paz e que Jesus esteja presente em nosso lar hoje e sempre. Ô, Rodrigo, dá licença só um pouquinho, pode, Jorge, pode e demais. Eu tinha falado da construção da Casa da Prece, eu queria deixar o Pix colocado eu esqueci, aqui. Eu esqueci aquela hora também, nós colocamos aqui, mas pode falar, nós colocamos aqui no nosso... Ah, colocou já? Não, excelente. Mas fala também, que às vezes a pessoa pode não estar vendo aqui no... Eu vou colocar aqui também. Né? Eu vou pedir pro Rui ler, que eu não estou conseguindo ler. Peraí. Nossa senhora. Pix. Casa da Prece. 34.384-033.001-02. Esse é o CNPJ. Né? Exatamente. Se alguém desejar ajudar na construção, né? Que eles estão lá, colocaram a primeira laje, né? Exato. Se puder ajudar na construção lá da Casa da Paz. É só depositar aí nesse Pix aí. Ou se quiser doar materiais também, a gente tem uma lista. Ô, Rui, a gente pode falar, né? Repete, por favor. CNPJ 34-384-033, 1000 ao contrário, que é 001-02, né? Isso. Então é 1000 ao contrário. Esse é o CNPJ da Casa da Prece. Repetindo, 34-384-033, 0001-02. E está aqui no Rodrigo colocou no YouTube, no YouTube, e nós colocamos também no WhatsApp do Vivência Espírita, está lá também. Senão... Muito obrigado. Show. Vamos lá. Sim, senhor. Nós vamos pedir para o Hélio também encerramento, né? Para ele fazer encerramento. E, se possível, ele dá passividade para o seu... Mentor. Alguns dos mentores aí, né? Alguns dos mentores. Só vou comentar aqui também. Então, eu deixei o link aí da Hora da Dica para o pessoal que quiser entrar também e nos apoiar. Apoie o Vivência. Quando vocês entram no link pelo Amazon ou pelo site vivenciaespirita.org e entre qualquer link lá da Amazon e fazer alguma compra, preciso comprar qualquer coisa na Amazon. Entra pelo site do vivenciaespirita.org, clica num banner e compra qualquer coisa lá que vai ter link patrocinado e ajuda também a manutenção da rádio. Então a gente agradece a todos vocês, não tivemos tempo de ler todas as perguntas, pelo menos a Arlete gostou dos aplausos aqui, né? Que ela falou que quer implantar também lá no Prosa Criativa. Deixa pro dela, aqui eu não gostei muito não. Isso aí parece coisa de onda demais. É, exatamente. Aqui então pelo menos alguém gostou, então eu vou passar depois para a Arlete implantar lá no Tem gosto para tudo, né? Bom, como diz em toda a sociedade, há controvérsias, né? Então... Mas vamos respeitar, né? A opinião da Arlete. Bom dia, viu, Arlete e o professor Arnaldo, um grande abraço. Sacanagem. E também comentar aqui que a enquete que a gente fez, né? Você já fez algum curso de médio? Teve 104 pessoas, votos, pessoas que responderam. E 60% disse que sim, já fez curso de médio. 40% disse que não fez curso de médio ainda. Né? Então, ou seja, mais da metade aí dos nossos ouvintes já fizeram curso de médio. Muito bom. Esperamos que esteja trabalhando também, né? Não é só fazer curso de médio, né? Isso que é importante. E que os demais se inscrevam agora, a partir de hoje, né? Claro. Nosso discurso. Claro. Então, eu vou encerrar aqui a enquete e passar aí para desejar aí todo mundo que acesse o nosso podcast, siga o nosso podcast nas redes sociais e até o próximo programa no próximo domingo, às 8 horas. Carlinhos? Rodrigo, obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Tião Baroto. Dizendo, o Rodrigo, que você fazendo o curso de médios não é para você trabalhar mediunicamente em uma casa espírita, não. Exatamente. É para você trabalhar a sua mediunidade no seu cotidiano, sabe? Porque muitas vezes você tem uma mediunidade difícil, está na rua, passa mal, absorve energias à sua volta, não sabe como trabalhar isso. E com o curso de médios você aprende a ficar livre de todos esses problemas que a falta de conhecimento da mediunidade provoca. Desejamos a toda a família vivenciana, a todos os irmãos, um ótimo domingo em família, comendo o seu macarrão com frango, seu refrigerante favorito ou seu cardápio, a escolha de cada família. Deus abençoe a todos, Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. Hoje e sempre, graças a Deus. Convidando o seu Arlindo para ir na AME na próxima sexta-feira. Pedindo para a Paula entrar em contato conosco lá do Jefa, que nós tivemos no curso na Escola de Pais ontem. E eu não conhecia a Paula. E eu preciso que ela me passe o telefone, porque eu preciso agendar a palestra para a nossa casa espírita, Fraternidade Luz e Vida. Hélio, Deus abençoe, muito obrigado. Um abração para a Dordmila e para todos os trabalhadores e assistidos da Casa da Prece. Muito obrigado, Ernst. Muito obrigado. Suas considerações finais e a prece de encerramento. Bem, é um grande prazer estar aqui na rádio com o pessoal daqui, né, com essa turma que todo domingo leva a mensagem do Evangelho, de Jesus e também da nossa doutrina aos lares daqueles que se dispõem a ouvir-nos, né? Então, para encerrar, eu farei a prece para abençoar a todos nós e também aos nossos irmãos que estão pelas ruas da cidade, envolvidos em viciações perniciosas, muitas vezes, sem o alimento necessário para o corpo físico e sem o alimento necessário ao corpo espiritual. Nesses dias de grandes tragédias em nossas regiões, principalmente aqui no Vale do Paraíba, na região litorânea, pedimos a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, que esteja presente através da espiritualidade bendita que nos acompanha e também daqueles homens voluntários do Corpo de Bombeiro, voluntários da região que foi atingida por aquele desastre, que as nossas vibrações, nossas preces alcancem a cada um deles e aqueles irmãos que desencarnaram nessa tragédia, que eles já estejam recolhidos, recebidos no plano espiritual com as designações necessárias a cada um deles, amparados pelo Mestre Jesus. E nesta manhã de domingo, que Jesus distenda a sua mão misericordiosa a nos tocar, a nos transmitir as suas energias salutares do amor, e que nós possamos regressar aos nossos lares em segurança, abençoados por Ele. Que assim seja, graças a Deus. Ternura e bondade. mostra carinho e serenidade. Vó Aparecida, mulher caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. Dona Aparecida, mulher de valor, enfrentou o mal com todo rigor, foi presa e ofendida, mas não se entregou, mostrou seu trabalho e o povo apoiou. Passaram-se os anos, não vê mais a luz, enxerga com a alma e há muitos com luz na sua presença. O amor se reluz, pois é servidora do Mestre Jesus. Com passos bem lentos, ternura e bondade, demonstra carinho e serenidade. Vó Aparecida, mulher caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.